As vozes são distantes e antigas. As palavras que elas recitam são secas, mas provêm da aurora dos tempos, quando os mundos prestavam mais atenção nas palavras. Eu tento não ouvir. Um pouco de magia antiga, nada mais. Eu tenho um castelo esperando por mim. Eu tenho um lar. Uma vez lá eu irei me recuperar e recuperarei meu poder. Uma vez lá eu voltarei a ser eu mesmo. Eu senti isso. Foi um leve puxão, mas eu resisto. As vozes me envolvem. Estou mais fraco do que imaginava. Eu busco encontrar meu caminho, mas a atração torna-se inexorável. Eu me debato, eu fracasso e por fim eu caio. Então não há nada, nada exceto o círculo e a escuridão. Bem abaixo da superfície, num velho quarto iluminado por velas. Eu não sei por que penso isso, mas é a última coisa que me ocorre antes da escuridão cair. Começa. Os Escapistas. Ou melhor dizendo, o eterno retorno é uma teoria presente no Egito Antigo, né, na cultura viking, na filosofia indiana e na sabedoria judaica, que defende que o universo e toda a energia que envolve sua existência sempre serão recorrentes, né, sempre estarão girando assim, numa roda do tempo, assim, num padrão cíclico. O eterno retorno caiu em desuso justamente assim, com o declínio da antiguidade e o surgimento do cristianismo. Ainda que aparecesse assim, um ou outro intelectual que o trouxesse de volta, né? Como Nietzsche, né? Na ideia de amor fati, ou no monomito do Joseph Campbell, né? Eu acho que Eterno Retorno é mais didático de se pensar assim, dentro da filosofia do pré-determinismo, né? Quando ele resume esse conceito dizendo simplesmente que as pessoas estão predestinadas a continuar repetindo os mesmos eventos, né? As mesmas trajetórias, as mesmas histórias indefinidamente, né? Você, inclusive, já deve ter visto alguma vez assim, um símbolo desse conceito, né? Aquela serpente circular que come o próprio rabo, né? O Ouroboros, né? E aí, me parece que muito embora assim, o Eterno Retorno seja algo que poucos falam abertamente, ele sempre se fez muito presente nas narrativas, né? Se você pega, por exemplo, a série literária Fundação, do Isaac Asimov, você pode perceber que a história é concluída com dois prelúdios, né? Quando Star Wars estava sob a batuta do George Lucas, né? O fecho da história era a trilogia prequel, né? Que contava a origem do Darth Vader. Se você olha agora mesmo para as séries do momento, né? Temos ainda na franquia Star Wars, Andor, né? Que é um prelúdio de um prelúdio, né? Casa dos Dragões, que é prelúdio da Guerra dos Tronos, lá do George R.R. Martin, né? E claro, os Anéis de de poder, que é um prelúdio dos Senhor dos Anéis do Tolkien, né? Ainda que apócrifo, né? Se eu puxar pro lado dos quadrinhos, essa introdução aqui nunca vai acabar. Então, eu só vou dizer que hoje é também dia de prelúdio, né? No Sandman anotado. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de déjà vu, eu tenho o prazer de reencontrar o vórtice desse podcast, Maurício Dantas. Faltou falar de Harry Potter sem Harry Potter aí, hein? O nosso pai tempo, Mauro Elovitch. Tá, eu tava esperando você me apresentar como Merv de novo. E aí eu vou logo me desculpando. Nossa mãe noite, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, no cinema na notada de hoje, vamos de Overture, ou Prelúdio, né, como foi chamado aqui no Brasil. Origens do Prelúdio. Primeiro de tudo, como sempre, vamos dar uma contextualizada nessa história, né? Porque quando a obra tá aí completa, bonitinha, seja qual for a sua versão, o que resta pro fim e o que interessa no fim é só a história, né? Mas o percurso até esse prelúdio tem sim algumas curiosidades que valem a pena a gente comentar, ainda que rapidamente, né? Então, o prelúdio saiu com uma minissérie em 6 edições, inicialmente pensada para sair na celebração dos 20 anos, né, de Sandman, né? Mas segundo o Game ADC, nesse período passava por uma dança de cadeiras e uma instabilidade editorial, né? E aí ele preferiu segurar esse argumento para que a história saísse na comemoração dos 25 anos, né? Falando assim, parece que essa mini saiu de forma regular e realmente assim, obedeceu um calendário de festejos, né? Mas não foi bem assim. Foram quase 2 anos para que essa mini fosse concluída. A primeira edição, eu estava pesquisando, saiu em dezembro de 2013, né? A segunda em maio de 2014. A terceira saiu em setembro de 2014, a quarta só em fevereiro de 2015, a quinta em julho de 2015 e a última em novembro de 2015. Né? Se a sexta tivesse saído em dezembro, teriam sido assim, 2 anos fechados. Quando você vê assim, o nível de capricho e detalhamento da arte do J.H. Williams III, você pensa logo que a culpa dos atrasos deve ter sido dele, mas assim, o próprio Gaiman, na época, assumiu toda a culpa. Né? No primeiro atraso, assim, na segunda edição, ele disse que estava enrolado na campanha de divulgação lá do livro dele, O Oceano no Fim do Caminho. E aí ele não estava assim, conseguindo escrever o roteiro. Assim. Da terceira em diante, ele não deu mais desculpas, mas se você pegar a cronologia das coisas, ele também estava metido na pré-produção lá do seriado, do romance dele, né, o Deuses Americanos, American Gods. Enfim, ele já tinha toda uma vida fora dos quadrinhos e a DC tinha que ter paciência, né, ainda que ele tivesse dito naquela primeira desculpa que não tinha sido profissional da parte dele, né. Eu só fico imaginando assim, o quanto o artista devia ter ficado puto com isso, né, porque de certa forma o Williams III estava amarrado a esse projeto, né, enquanto o roteirista estava fazendo outras coisas, né. Vendo assim de fora, eu acho que devia ser uma situação assim, bem desagradável, né, ainda que a gente não veja isso nos extras, nos encadenados, né? Aqui no Brasil, quando a Panini lançou, foi de um jeito assim, bem sem noção, né? Com 3 encadernados em capa dura, cada um compilando 2 edições, e aí olha só a loucura, né? Esses 2 primeiros encadernados, eles saíram em outubro e novembro de 2015, e o terceiro e último, vejam vocês, só 1 ano depois, né? Em novembro de 2016, né? Quer dizer, se você compara com as datas que eu falei agorinha, da publicação original, dá pra sacar que a Panini só atrasou porque quis atrasar, azar, né? Não tinha outro motivo, né? Enfim, em outubro de 2018 saiu uma edição definitiva, né? Compilando tudo. E agora, bem recentemente, em agosto de 2022, saiu a edição capa cartão da coleção de 30 anos, né? Deixando de lado essa parte editorial, vamos falar um pouco sobre o título, Overture, né? Essa palavra, assim, tem vários sentidos, né? Tem origem na França, né? E o significado é abertura, né? No inglês também tem o sentido de abertura, mas atualmente esse termo tem sido mais usado ou quando você deseja estabelecer uma relação com uma pessoa, né? Num contexto mais formal, aquele make overtures, né? É uma expressão, assim, muito usada na política, e overture também é empregado na música, né, como uma apresentação instrumental que precede um coral ou uma ópera. Em português, overture, né, é escrito como overture, né, com a vogal U depois do O, né, e tem exatamente essa acepção musical. Nesse encadernado da edição definitiva, essa de 2018, já tem lá nos créditos lá o significado disso, né? Eu achei bem legal. E só para fechar essa minha fala, eu queria dizer que gravar esse podcast está sendo também um déjà vu, né? Pelo menos para mim e o Reginaldo, porque a gente produziu há 5 anos, em abril de 2017, o Sete Jagunços número 8, né? Um programa sobre Sandman Prelude. Né? Naquela época a gente ainda não conhecia o Mauro, né? Nem o Maurício. Também não foi uma conversa assim com a releitura da série clássica em dia. Não era eu que fazia a mediação, era o Marcos Felipe, né, companheiro de pilha de gibis do Maurício. Aí tinha também o Dãozinho e o Yuri Saladino. Se alguém tiver curiosidade e quiser ouvir, o link está no post desse programa, né, porque como já se passou muito tempo e a rotatividade lá no Sete Jagunços é bem alta, né, eles produzem muito, ele não está mais no feed. Enfim, deixa eu passar a bola para os senhores, né. Maurício, você estava acompanhando o gibi na época do lançamento, lembra desse moído todo dos atrasos? Aproveita e diz o que é que você acha da tradução nacional de Overture, né, para Prelude. Você gosta? Acha que era isso mesmo ou dava para pensar algo melhor? Cara, eu na época, eu vi as notícias, lembro até de comentar com alguns amigos, mas não acompanhei tão de perto, não. Sandman foi algo que eu li quando saiu da Conrad, acho que até comentamos isso nos outros podcasts. E sempre gostei, mas eu achasse assim, pra mim tava amarrado. É um caça-níquel que o Gaiman tava querendo fazer ali. Já tinha lido Pequenos Perpétuos, já tinha lido Capas na Areia, Noite Sem Fim e tudo mais. E assim, esgotou, né? E essas comemorações de aniversário quase nunca são legais. Raríssimas exceções, como recentemente até a de Marvels. Que é bobinha, não é nada demais, mas é condizente com a obra, encaixa ali num momento específico e faz uma homenagem legal à canologia. Agora, eu comprei, eu tenho aqui essas 3 edições da Panini em capa dura, até na época eram preços razoáveis, né? Um gibi maior, capa dura, com não tantas páginas assim, mas um trabalho gráfico legal, que valia a pena. Acho que hoje uma edição dessa saía por no mínimo uns R$60, né? Na época o preço de capa foi R$21,90. Detalhe, R$21,90 nas 3, mesmo com um ano de diferença entre a primeira, né, de 2015 e a última de novembro de 2016. Eu tava até raciocinando, filosofando aqui sobre isso, Luiz, quando você tava falando do nome. É complicado porque fica meio repetitivo que você tem Sandman Prelúdio, que é o volume, né, cronologicamente até eu, a Prelúdios e Noturnos. Que também, Prelúdios, nesse sentido do Prelúdios e Noturnos, tem a ver com música, com ópera e tudo mais. Há uma rima aí, mas que fica um cacófato em português, né, Prelúdio e Prelúdios. Eu não consigo imaginar, assim, não me debrucei tempo suficiente, nem tenho essa bagagem musical toda para imaginar um termo maior. Eu acho que aí é aquela armadilha. Quem traduziu lá atrás e que não tinha outra tradução para Prelúdios e Noturnos, em português é Prelúdio mesmo, é Noturno mesmo. E agora cai nessa armadilha do tempo, né, do prequel de 25 anos depois, que vai soar estranha. Mas aí, paciência, não se tem muito o que fazer, não. Mas gosto também, não imagino para um grande público você colocar um Sandman Overture e ele não achar em que é uma edição em outra língua. Reginaldo, ali em 2017 eu falei que eu preferia prenúncio, né? Até para diferenciar assim de prelúdio, né? Com essa palavra repetida, né? Mas assim, o que você acha? Você preferia prelúdio também nessa tradução de Overture? Não sei não, Rio. Realmente é confuso, né? Com o primeiro arco, né? Prelúdios e Noturnos também já tá marcado, né? Eu gosto de Overture. A palavra, ela abraça muita coisa, assim, né? Ela tem um sentido muito maior. Porém, é complicado você deixar no original, embora ela possa ser usada, né? Talvez deixaria prelúdio mesmo, não tem jeito, né? A palavra abertura também caberia, mas ela é muito simplista, né? E pobre. É complicado mesmo, aí eu realmente não me arriscaria. Aí. Não queria estar na pele aí do tradutor agora, não. Não sei o que faria, não. Que sugestão que você falou, Luiz? Eu falei prenúncio, diferente assim de prelúdio. Até também fugi também, ó, no sentido assim, da musical, né? É, o sentido musical é muito legal, né? É, assim, é uma pena descartar ele, né? O prelúdio ainda segura, né, um pouco isso, né? Um pouquinho. É, eu deixaria assim mesmo o prelúdio, viu? É porque a gente também tem muito medo, assim, hoje em dia, de ousar, né? Como a Abril fazia, né? Eles faziam uns títulos nada a ver, né? Por exemplo, a gente vê aquele Born Again, a queda de Murdoch, né? Assim, não tem mais aquela coisa assim de você dar aquela surtada assim e fazer um título bem massa, talvez até melhor que o original, né? Não tem, assim, e mesmo assim, quando surge alguma tradução assim bem doida, assim, como a gente vê em alguns, por exemplo, eu lembro que essa série agora recente do He-Man, da Netflix, do Kevin Smith, os títulos tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a gente, pô, a gente tudo critica. Mas se for parar pra pensar, esse volume da Panini foi traduzido pelo JP, e ele fez algumas adaptações muito boas, de tradução mesmo aí, né, no texto, né? E não fala adaptação de encaixar uma coisinha mais ou menos assim, ou botar piadinha interna, não. É que existe uma questão dos tradutores entre aspas aí, de traduzir ao pé da letra, e aí não soa como alguém falando aquilo em português. Cai naqueles falsos cognatos todos, né, do eu realizei que você fez isso atualmente e tudo mais que a gente vê direto aí. Antes era coisa só de tradutor de scan, mas agora a gente vê no produto oficial. O JP não costuma cair nessas, né? É um dos poucos, um cara mais calejado mesmo. Sou fã dele, apesar das críticas, mas tenho críticas sim. E ele faz algumas adaptações muito boas e interessantes para manter o ritmo da fala dos personagens e o sentido original daquilo ali no geral, né? Não letra a letra, palavra a palavra, frase a frase. De fato, em português é complicado, porque eu até estava dando uma olhada aqui em português. Na música, né, a peça musical seria a abertura mesmo. Só que Sandman, a abertura, fica parecido o título de MSP, né, gráfico MSP do... Então não tem peso. E aí o jeito é se debruçar mesmo e pensar em alguma coisa que tentar se manter a metáfora musical, né, até porque tem mesmo essa rima com Preludes Noturnos depois, e com a ideia inicial de uma coisa que apresente a obra, se encaixe no comecinho e que dê o tom introdutório, porque esse gibi vai ter a grandiosidade, vai ter vários elementos, vai ter um fanservice aqui e ali para quem já leu depois. Não é para você começar por esse gibi, ainda que ele seja cronologicamente anterior, a gente vai falar mais disso. Mas precisa manter essa ideia toda. Tem que sentar uns três editores e tradutores numa mesa assim, tomando uma cerveja de preferência, comendo alguma coisa da Airfryer, que nem o Luigi, e pensar em alguma coisa legal. Só que isso não vai acontecer nunca hoje em dia nesse mercado nacional. Cara, já que vocês mencionaram aí o JP, cara, ele é quase um perpétuo pra mim, assim, cara. Sou fanzaço das loucuras, dos encaixes, do que ele fizer, eu sou fanzaço, assim. E eu fui até olhar para ver se realmente era dele, e a tradução da primeira publicação de Watchmen é dele. É, eu só não sei, né? Precisaria dar uma pesquisada. E se perguntar, acho que ele fala. No Twitter, acho que ele fala, sim. Ele é bem acessível. Isso. A primeira edição, os nomes dos personagens foi mantido no original, mas embaixo, no rodapé, veio a forma que você pronunciava. O Nightwall veio o Night mesmo, N-A-I-T, né? Pra você falar nesse inglês assim, abrasileirado, assim. Eu achei isso sensacional na época e achava difícil depois falar a espectral, né, meu? Pra mim era Silk Spectre sempre. Porque li desse jeito a primeira vez e pegou esse nome pra mim. Realmente eu acho que Overture poderia também se encaixar desse jeito, assim. Eu acho que realmente você tem razão, Luigi, no que você falou. Falta aí uma ousadia, e às vezes você preservar o original até pela riqueza, né? Vale a pena, né, meu? Mas com isso também você corre o risco de, né, manter um Nightcrawler no grupo, né, dos X-Men aí, que é um trava-língua, né, meu? Nossa! Ei, Mauri, aí, você tem um título melhor pra Overture? Ah, não. Eu concordo com o Regi. Eu ficaria com Overture mesmo. Eu acho que vários outros quadrinhos menos relevantes e que o título era menos significativo, eles mantiveram o original, eu teria mantido o original. Só pra complementar a informação que o Maurício deu ainda agora, e diz respeito ainda à introdução, assim, lá do próprio Gaiman, né, que tem nessa edição aí, tanto da 30 anos quanto essa edição definitiva, é que ele faz questão de alertar a quem porventura pegou esse gibi, até então, assim, nunca tinha lido Sandman, de que Prelúdio não deve ser entendido como um ponto de entrada, assim, para novos leitores, né? Ele mesmo disse que você deve fazer todo o percurso das 75 edições, daí passar, assim, por Noite Sem Fim, né? E aí eu acrescento que ele está se referindo, assim, especificamente ao conto O Coração de uma Estrela, né? E só depois ler essa minissérie, né, do Prelúdio, né? É bem o esquema lá, volto a dizer, do Fundação do Asimov, né? Você jamais deve começar lá pelos Prelúdios. Mas, assim, uma coisa que me pega nesse texto de introdução dele é dele vir com esse papo, assim, meio de George Lucas, de que já tinha essa história na cabeça quando fazia a série regular. Eu não compro mesmo esse papo, até porque a gente viu ali em Caçadores de Sonhos como ele gosta de enfeitar, assim, o background das histórias dele, né? E se essa história realmente existisse, não teria, eu acredito, atrasado tanto, né? Na realidade, eu acho que em algum momento o Gaiman teve vontade de contá-la, mas ele tinha medo de mexer, assim, no que estava quieto, né? E isso, para mim, assim, aparece até num comentário lá do Dave McKean, né, também nessa edição definitiva, quando ele diz que, diferente das conversas que eles tinham na série clássica, essa mini, assim, tinha muito pouca coisa escrita, né? E até o Gaiman transparece esse receio naquelas, né, notinhas que ele deixava lá pro Williams III, e eu acho que o Williams sabia muito mais o que estava fazendo do que o Gaiman. E a história mesmo só nasceu, assim, à medida que ela foi sendo escrita, né? O que, é que vocês acham disso? Não, eu acho que é historinha, negócio você falou. Não faz o menor sentido ele já ter isso na cabeça. É uma história confusa até para quem conhece toda a cronologia. Eu duvido que ele já tivesse antecipado isso. Eu acredito que nem lá pelo meio da série. E olha que a gente comentou várias vezes durante Sandman notado o quanto que Sandman é bem amarrado, né? As coisas lá do começo fazem sentido no fim. Mas eu duvido que ele tivesse essa visão de um ciclo completo a ponto de já pensar num prelúdio. Ah, é uma história que se dobra em si, né? Porque ao final, não é spoiler, mas é uma história que ao final ela não aconteceu. Ela vai ser lembrada apenas pelo próprio sonho, como é dito em alguns momentos ali. Então, você dizer que o cara pensou naquela história, ele pode até ter pensado como um exercício imaginativo, mas dizer que ele começou o gibi imaginando que o pano de fundo seria aquele, que o Morpheus estava enfraquecido e foi pego naquele momento ali, é muito mais uma explicação, né, para o que devem ter perguntado para ele milhões de vezes, como é que um perpétuo pego numa linha cruzada de uma magia de um cara que é meio charlatão, meio bruxo de orgia e tudo mais, e aí de repente ele pega um perpétuo, uma das maiores entidades do universo, né? Então ele faz toda essa alegoria, me parece, muito mais para explicar esse comecinho da história, assim, e aí ele pode ter pensado em diversas coisas para justificar, e ele diz, não, Morpheus estava voltando de uma situação assim, assado, e por isso ele estava enfraquecido, e aí foi fácil ele ser pego ali naquela linha cruzada. Beleza, mas dizer que essa história estava pronta e tudo mais, parece mesmo com essa história de George Lucas, ou que é aquela história que o Claremont tentou vender pra gente em X-Men Eternamente, né, X-Men Forever. Ou é, esqueci o nome, acho que é X-Men Forever, né? Que ele volta com o Tom Gummett, tá escrevendo? Isso. Que ele diz que é o que ele continua aí escrevendo, depois ele diz que não é nada disso. É porque não deu certo, né? E aí, Reginaldo? Não, também acho isso, sim. Acho que nem dá, cara. O tanto de gancho que ele amarra, não dá, não. Ele realmente tinha que ter escrito tudo e depois ter voltado, porque realmente não dá pra fazer desse jeito. Tanto é que, assim, até a ordem de leitura tem que ser essa. Você tem que ler tudo e depois voltar até pra você apreciar melhor e entender todas as nuances que estão sendo apresentadas e valorizar cada pedacinho da história, assim. Então, eu acho que não tem nem sentido. Isso daí é conversa mesmo pra valorizar e deixa ele falar e a gente finge que é verdade. Só isso. Cara, vez ou outra, assim, eu acabo sempre comentando, assim, com o Maurício, de que eu não sou o maior entusiasta, assim, de página dupla, né? Especialmente quando tem muito abuso, assim, da página dupla, né? E aqui em cima, pra mim, assim, é uma festa, né? Tem até página quádrupla, muito embora, assim, eu não consiga, assim, sequer, assim, pensar em falar mal dessa arte do Williams III, que eu acho magnífica. Meu problema é que o formato ideal, assim, pro Williams III não é esse tradicional formato americano, né? Eu acho que deveria ser tipo aquele widescreen do Trance Sparta do Frank Miller, que saiu pela Devir, né? Em que a página não tem aquela quebra do meio, né? Da página dupla. E a imersão é completa, né? Talvez, assim, do jeito que o artista queria que o leitor fruísse a paginação em mosaico, né? E aí, quando 95% do gibi é página dupla, assim, na minha cabeça, assim, não faz, assim, o menor sentido que a história saia desse jeito. Então, eu acho ser muito bonito Mas assim, por causa da interrupção, assim, da quebra da página, eu acho uma leitura que você perde muito fácil assim, o foco, né? E aí é aquela coisa que a gente comentou lá naquele podcast lá do Super-Homem, O Último Filho, né, Maurício? Me parece que quando você lê no tablet, sem a quebra, a coisa assim, melhora um pouco. Assim. Por outro lado, assim, tem cena como aquela lá da Cidade das Estrelas, né, aquela escadaria, em que você tem que ficar girando assim, o gibi. O próprio Williams diz que tem pena de quem lê esse quadrinho no formato digital, né? Então, assim, o que, é que você acha assim, da arte do Williams, Maurício? Seus pontos positivos, pontos negativos, será que é excessivo como o tipo de arte lá do Mike Del Mundo, né, que você e o Mauro detestaram lá no Thor mais recente do Jason Aaron? E aí, aproveita e comenta assim, um pouco sobre os trabalhos anteriores dele. Oh, é até motivo de impeachment do host, ele vem comparar o Williams com o Mike Del Mundo, né? Pegou pesadíssimo aí. É como eu sempre falo, né? Eu tô aqui pra provocar, pra confundir, eu não tô aqui pra esclarecer nada, não. Não, mas você tá provocando indignação, né? Então tá fazendo meu papel certo. É, Luigi 22. Quer me fuder, né, bicho? Porra. No último programa compararam ele com o Paulo Cocos. Não. A coisa tá só melhorando. Não, tá foda, velho. Ah, deixa eu me recuperar. Sim, vamos lá. O Williams é um puta artista, Luigi. Eu vou fazer até umas considerações aí sobre essa página específica, mas eu queria só falar um pouco dele antes, né? Ele começou como desenhista na Milestone, né? O título selo da DC com autores negros e tudo mais, que a gente já comentou muito. Nosso amigo Jamerson é um grande fã, né? Entusiasta do selo. Eu gosto bastante também. E ele teve uma carreira muito bacana fazendo algumas aparições aqui e ali em histórias mais curtas e tudo mais. A gente vê pelo estilo dele que ele não conseguia, né, manter isso por muito tempo, uma mensal, por exemplo. Mas ele foi capista proficiente por um bom tempo ali. Ele tem o gibi da Batwoman, né, que, salvo engano, você já falou também, Luigi, não sei se um Capela ou num programa específico. Foi aqui que foi o Imar que gravou isso aí. Pronto. Que é um gibi bacana, teve até muito barato na Amazon um tempo, eu acabei comprando também, não resisti. Ele já fez algumas coisas como o Desolation Jones, algumas edições de Detective Comics também, muitas capas. Tem o Prometeia, que aqui saiu também em alguns formatos, né? Eu tenho aquele em dois volumões da Panini. E a gente tem esse Overture dele que eu acho sensacional, ó. Que o cara consegue fazer milhões de estilos diferentes. Em um momento você vai ver lá alguns alienígenas que estão imitando não, né, referenciando aquela arte do Moebius em Azark, né, todo mundo com aquele, pilotando umas passarinhos gigantes com aquele chapéuzão, aí ele já vai fazendo um tracinho mais pontilhado como o Moebius mesmo, daqui a pouco ele faz uma coisa mais pintada. A gente tem até essa versão em 3 volumes da Panini. No primeiro tem o Dave Stewart comentando o processo de colorização, que fica um pouco nebuloso, né? Eu acho que ele foi muito sucinto e muito técnico ali, mas é legal você ver os processos, né? Como ele recebe em preto e branco, né? A arte final, como ele chama, e algumas partes que o próprio Williams pintou, e aí ele tem que encaixar com a colorização digital e tudo mais. Eu acho que perfeito aqui, sabe? Se você pergunta se tem algum defeito, tem. O defeito é ficar imaginando uma obra como Sandman mais bem cuidada na parte visual, como essa história aqui. Talvez fosse virtuoso demais se as 75 edições fossem assim, não sei, mas a gente tá vendo que o cara poderia cobrir muitos dos estilos pedidos por temáticas de cada edição ali, como a gente já comentou, né, como a mudança de estilo desenhista, John J. Mutti, enfim, todos eles, do Kelly Jones ao Gunnenberg e todos mais, como isso acaba enriquecendo sim, mas a gente vê que tem muita coisa ali que fica aquém, né, aquém narrativamente, aquém em traço mesmo, e que não consegue passar com a mesma competência que outros que trabalharam ali, ou o próprio Williams aqui, o texto do Gaiman. Pra mim, o único defeito é esse, né? Empalidece algumas coisas do próprio universo de Sandman perto dele. E eu gosto muito, bicho, eu como falei, né? Eu não li em Scan essa história, eu esperei chegar aqui, aliás, eu esperei chegar a comprar a terceira pra ler a primeira, e aí a primeira já tava com as páginas todas colando, porque esse papel que a Panini usa é complicado pra gente aqui que mora num lugar mais quente e úmido como o Nordeste. E foi uma surpresa ver que tinha essa página quádrupla aí, principalmente porque ela tem uma experiência narrativa, vamos dizer assim, que é você vê, né, ela na direita, quando você lê a página, e aí você passa a página e percebe que tem uma página dupla ali que se abre novamente. É como se você estivesse dando aquele mergulho junto com o Morpheus ali para encontrar todas aquelas outras versões, aqueles aspectos do sonho naquela página dupla que o Luigi até mostrou que tem num belíssimo quadro aí acima do notebook dele. Então, isso em si, como eu gosto muito de olhar a narrativa, gosto de criticar e reclamar também quando o cara fica abaixo do que a história pede. Isso foi uma baita surpresa, e hoje, relendo assim, pra gente gravar hoje aqui, eu achei isso bacana de novo, sabe? Acaba a primeira edição logo depois disso, e você fica assim, uau, que final bacana, né? O tipo de gancho que em si não é nada de novo, o personagem chegou e encontrou uma situação surpreendente. Mas a forma como você chega junto com ele nisso é muito legal. Crédito muito da arte, tão mais até do que o roteiro, como eu falei. E aí, Reginaldo, o que você acha aí da arte do Williams III? Você gosta? Você acha que atrapalha um pouco? Como é que você vê essa arte aí? Então, eu ia comentar só, pegando do final para o começo, que tem exatamente, acho que é exatamente a mesma sequência, o mesmo tamanho de página, nessa última história que a gente comentou, né? O Caçadores de Sonho, eu acho que ele também tem uma página desse tamanho, não tem? Aquela que aparece o Morpheus no trono, ela também é desse tamanho, não é? É. Ela só não tem o mesmo impacto. A justiça seja feita, assim, o Yoshitaka Mano é um puta de um artista. O problema é que ele não é o J.H. Williams, né, meu? J.H. Williams III, né, meu? Pô, ainda por cima. Que é esse sim é um monstro, cara. Assim, é o cara, meu, que fez Prometeia com o Moore, né, meu? E, né, o Moore quase pirou ele, né, meu? Assim, então é realmente, assim... Ou um pirou o outro, né, bicho? Não, não, não. Foi o Moore que pirou ele, cara, assim, porque... A verdade é essa, né, meu? Assim, a aspiração do Moore, ele até alertou ele, né? Aquela edição que eles estão fazendo a Árvore da Vida, né? Assim, né? Os caminhos da Cabala, né? Quando ele faz a passagem por Da'at, que é uma esfera oculta, né? Ele falou que realmente ele teria problemas, né? Porque realmente é um marco de passagem, né? O Williams teve, de fato, teve alguns problemas de saúde durante o trabalho, né? De fazer essa edição. Pode ser coincidência, pode ser sugestionável, como também pode ser, de fato, algo realmente que eles estavam envolvidos durante o processo aí do Prometeia. O que eu acho em si é que, assim, o Sandman Prelúdio, ele não seria a mesma coisa com outro artista, é isso que eu quero dizer. Eu brinquei com você hoje, Luigi, só para te assustar, que você estava todo encantadinho com a história e eu quis te botar medo, que eu não tinha gostado tanto. Tá vendo aí, ó, tá vendo aí? Tô me ensinando aula de novo, bicho, puta merda. Não, mas eu também, eu adorei essa releitura aí, porque de fato, depois de você ler todas as edições e ela tá fresca na memória, assim, quando você entra nessa história, você tem outra visão, assim, e aí você se envolve realmente. Aí tem uma questão de não é só a arte, né? É também, né, o storytelling, né? A condução. Tem algumas passagens de página, por exemplo, quando aparece o destino e as páginas é o livro do destino, né? A composição de página é o livro do destino, que é fantástico isso, assim. Então, não é só arte, né? Isso é um pouquinho a mais, assim, que não é todo artista que consegue fazer isso, né? Eu acho que realmente, assim, precisa dar um mérito a mais aí para esse artista também, né? Eu não sei, uma época, acho que foi você que falou que gostaria de ver Sandman refeito por outros artistas, né? Não foi isso, Luigi, uma vez você falou? Foi. Eu falei justamente depois da leitura do Sandman Prelude, né? Porra, como seria legal ver um Sandman desenhado pelo J.H. Williams III, né? Até por causa do final mesmo, né? Que evoca o início do Sandman número 1, né? Aí você fica com aquela coisa na cabeça, né? Pô, e se ele desenhasse, né? Se ele seguisse desenhando, né? Sem compromisso, né? Pensar nisso é uma heresia, né? Com os outros artistas, né? Com Sankief, com Dringenberg, com todo mundo, né? Não dá pra pensar nisso, né? Você pensar que outro artista pode fazer um ótimo. Watchmen, né? Fazer um remake do Watchmen. Isso é uma coisa perigosa de pensar, né? Mas, assim, eu acho que seria, pô, um exercício de imaginação, assim, legal, né? Talvez tá lá esse volume lá na biblioteca de Lúcia, né? É, ou ter uma opção também, assim, né? Eu acho que só, é só um fazer uma vez e ser um sucesso, e aí vai, né, vai abrir a possibilidade para todo mundo fazer também. Eu vejo desse jeito também. Embora eu não goste da ideia, porque eu acho que é um desrespeito com 50% do que é o quadrinho, né? Que é a arte, que é o artista, né? Não é só o roteiro, e é a composição dos dois, né? Assim. Mas eu acho realmente, assim, de fato, eu torno a dizer que, assim, alguns detalhes, por exemplo, a hora que eles estão passando pela Ponte das Estrelas e tem um troll na parte de baixo, que não tem propósito nenhum, é só porque existe a lenda que debaixo da ponte vive um troll. Então, assim, o Morpheus que está aparecendo durante essa história, ele tem um corte de cabelo de 1915, né? São alguns detalhezinhos, assim, que é um capricho, que não fica só, assim, é o artista que faz a diferença, né? Você falar assim, esse layout maluco, essas páginas duplas, é realmente fantástico. Eu volto a falar mais dele aí nas capas, porque aí é outra, é outro 7-1 também, e eu tô até me adiantando mesmo. E aí, Mauro, piraste também na arte do Williams III? Ah, bonita demais, cara, bonita demais. Ele acha bem legal o equilíbrio, né? Porque ele não é soturnão, ele não é escuro igual a arte, né, que a gente mais gostava ali na série tradicional, aquela arte do Sankit, do Drigenberg, mas ela também não é aquele negócio clean, fofinho. Não, cara, ela é uma arte bem trabalhada, detalhada, mas que serve bem para a narrativa. Quando ela mostra lá no preto e branco, nessa primeira edição, naquela parte do Corinthians, é legal, é detalhado, serviria para contar uma história de terror. Quando ela entra na fase cósmica, espacial, colorida, psicodélica, ela melhora ainda mais, ela é bonita, ela é diferente, ela é impactante, assim, só elogios para a arte dessa HQ. Prelúdio, capítulo 1. Partindo para a história agora, né? No início, assim, vemos assim, um aspecto do Morpheus, assim, numa outra galáxia, sendo morto, né? Nesse caso, era uma planta que sonhava, e aí essa versão planta do Morpheus é incinerada dentro desse sonho, né? Aí corta para setembro de 1915, né? Portanto, 9 meses antes de Prelúdios e Noturnos, né? Que começa em junho de 1916. Vemos o Corinthians em Londres, né? Atiçando a curiosidade de um balconista, assim, numa mercearia, né? Sugerindo que tinha informações sobre o irmão dele que estava lutando na Primeira Guerra Mundial. E já não tinha, assim, notícias dele desde a ofensiva, né? Então, fica combinado, assim, deles se encontrarem mais tarde num pub. Não precisa dizer qual é a verdadeira intenção do Corinthians. Aí, na página seguinte, o Williams III, ele desenha mesmo, assim, como uma página, né? Como você falou, né, Reginaldo, do livro do destino, né? Vemos a morte, assim, aparecendo, assim, nos domínios dele mesmo, né? O destino, né? Dizendo que tinha levado sonho a centenas de galáxias distantes dali, né? E quando isso acontece, né, com um deles, sempre dá merda, né? Nesse ponto, o Morpheus que a gente conhece ainda não tinha sentido essa morte, desse aspecto dele, né? Em seguida, assim, para resolver essa questão do Corinthians, né, começando a sair de controle. O Morpheus, ele vai a seu escritório em Londres, né, tem uma palavrinha com ele, né, e eu acho que é bem legal essa passagem, né, que o Gaiman conta como é esse escritório, né, e o secretário, né, chamado George Porculis, né, que é um simples sonhador, né, que sonha que trabalha ali, e até esse dia ele jamais tinha visto o seu chefe, né, ele nem sabia como o Morpheus ele era, né, e esse escritório ele sempre muda de lugar, né, ele já foi dentro de um banco, né, já foi na Catedral de São Paulo, né, no Palácio de Buckingham, e aí nesse dia ele estava localizado na esquina do Stopcock Yard, né, até tentei pesquisar para ver esse lugar, mas eu não achei. O Jorge disse que tinha certeza que esse lugar tinha sido demolido há 50 anos, né, então o Morpheus ele tá bem lord inglês, né, com cartola, terno, gravata, sobretudo, e ele tá na sua sala e convoca o Corinthians, né, que tava a caminho daquele pub. E aí parece assim uma conversa assim de chefe, assim, prestes a demitir o funcionário, né, e aí o Corinthians, ele deseja um julgamento, né, mas aí um chamado irresistível obriga o Morpheus a interromper essa reunião e voltar a sonhar, né. A próxima vez que a gente vai ter notícias do Corinthians seria só lá no final dos anos 80 em Casa de Bonecas, né. O que é que você acha, Reginaldo, dessa passagem, né? Ela já lembra assim, um pouco assim, um seriado, você acha que já era o Gaiman querendo reescrever a história do jeito que a gente viu ali na Netflix, o que é que você acha? Agora, depois da gente ver a série, você olha com outros olhos isso, né? Porque é muito similar ao começo daquilo que nós vimos na Netflix, né? Muito parecido. Você acha assim, ou ele pegou esse esboço aí de prelúdio e deu uma adaptada para a série, né? Ele reciclou essas ideias para a série, que é muito boa, não é ruim, né? Não é ruim. Ele já estava já realmente para demitir o Corinthians, porque o Corinthians já tinha passado do ponto. Acho um barato, eu fiz essa associação, né, dos óculos, por incrível que pareça, só agora mesmo, né, que o Corinthians ele não usa o óculos para esconder os olhos dentados, né, e sim para refletir o mal da humanidade, assim, então não tinha, eu realmente não tinha feito essa associação, acho que talvez tivesse tão na cara que, mas dessa vez eu fiz. Pra ser honesto, nem eu, viu, bicho? não tinha feito e eu achei interessante, assim, talvez também nem seja de fato isso, né, mas eu achei interessante pensar desse jeito, assim, né, que os óculos espelhados são mais para refletir o mal, né, o terror humano do que para esconder aquela a boquinha nos olhos, assim, né. Mas eu acho interessante, acho bem legal, né, acho, assim, que a série poderia pegar mais disso, assim, aí nós já vamos voltar a falar mal da série, mas não tem jeito, né, que a forma como é colocada lá, tão lúdico, né, essa ideia do Pórticos é muito legal. O cara que é responsável por um escritório no sonho, assim, são aquelas ideias do Gaiman, assim, que você fica fascinado, assim, né, isso tem cara mesmo de prelúdio, que se adapta bem à história, tudo que a gente vai ver depois. E a hora, assim, que o Corinthians fala, bateu na trave, né, ele vai aprontar, né, você pensa que por isso que o cara vira o que vira, né, meu, daí pra frente, porque ele fala, pior já passou já, agora eu vou despirocar, né, eu acho interessante realmente essa passagem pra começar também, né, pra começo, assim, bem legal. É o Corinthians bem Ryan Murphy, né, nessa última fala dele, né, vou botar pra fuder agora, né. Só um pequeno detalhe, assim, nessa conversa, assim, com o Corinthians, né? O Corinthians, ele se mostra frustrado porque ele não entende bem o que tá fazendo de errado, né? E para o Morpheus, ele explica que ele tá desrespeitando, né, as fronteiras entre o mundo desperto e o sonhar, né? Ele até explica, né? Seriam fronteiras estabelecidas muito tempos atrás, né? E não foi ele quem determinou esse tipo de limite, né? Foi um acordo feito naquele conselho do primeiro círculo, né? Lá em Coração de uma Estrela, né? Como o ponto de vista naquela história lá era daqui lá, a gente só sabia que estava rolando uma reunião, mas assim, parte do conteúdo que foi definido lá, a gente só passa a visualizar a partir de agora, né, nessa história, né? Como eu dizia, né, tem algo atraindo o Morpheus e é exatamente assim o vácuo deixado, assim, por esse aspecto planta do Morpheus, né? Fica estabelecido que quando um aspecto morre, os outros são atraídos para ocupar o lugar do morto, né? Então, Morpheus, ele tem tenta retardar isso, né, voltando ao sonhar para pegar as suas ferramentas e ir a esse lugar, assim, trajado assim a caráter, né. O Lucien até parece ter um pressentimento de que seria a última vez que veria o Morpheus, né, mas enfim, no final desse primeiro capítulo, o que é que acontece, Mauro? Você consegue descrever o que tá acontecendo ali nessa página quádruplo, né, você consegue identificar algumas dessas figuras dentro da mitologia do universo DC, quer comentar? Não, essa página quádrupla é um espetáculo, né? E é igual o Maurício falou, é muito interessante, né, como construção de história, além da beleza gráfica, tudo, né, do Morpheus caindo lá no sonhar, da despedida dele com o Lucien, né, e mostra ele bem arrogante, né, com o Lucien, como ele sempre foi, e aí ele vai para esse local que ele tá sendo atraído, e o próprio, né, a maneira como ele vai sendo atraído em forma de vórtice, é muito legal, e aí ele vai parar lá dentro e tem, né, todas aquelas manifestações, aqueles aspectos dele, né, variantes, podemos dizer assim, para falar, né, com uma analogia que tá fácil para quem acompanha o seriado do Loki e tal. Eu não tenho, acho que assim, esse conhecimento enciclopédico da DC, estilo Jamerson e Regi. O que eu identifiquei mesmo foi ali o Morpheus do Caçadores de Sonhos e o gato mesmo do Sonho de Mil Gatos, né? Depois a gente vai ver todo o desdobramento e que não é tão simples assim quanto a gente imaginava. E aí eu acho que vocês vão ser melhores do que eu para identificar esses outros aspectos do Morpheus. Ah, deixa eu só fazer um parênteses antes da gente entrar nisso. Você ainda pulou o diálogo do Merv com o Lucien sobre o bate-papo que ele teve com o Freud a respeito do charuto, e que às vezes um charuto é só um charuto. Sensacional. Cara, sobre essa imagem, assim, eu realmente também não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que eu não consigo visualizar nessa imagem, mas aparece um aspecto kryptoniano, né? Com aquele emblema diamante do Super-Homem. Eu vi que tem um meio marciano branco, né? Vocês conseguem acrescentar, Maurício? Acho que tem um cúndio ali com um elmo, não? E me parece, aí já é na parte seguinte, quando... No capítulo seguinte, quando retoma, a gente tem um interlúdiozinho aí retoma-se esse diálogo entre esses aspectos aí. Aparece esse kryptoniano, tem aquele meio robô lá, né? Não sei bem o que é isso. Tem um macaco também, e aí a gente vê de novo esse marciano. Agora, esse cúndio que eu falei, acho que ele tá bem no meio ali da página dupla, na página quádrupla, né? Atrás ali do Morpheus recém-chegado. Mas tem os outros também que, assim, são familiares, parece que você vê alguma coisa ali. No primeiro quarto da página quádrupla tem um que parece um desenho do Michael Red também, com o peito aberto, assim, aquele senho assim, meio rajado, parecendo que é um traço mesmo do Red. E esse marciano às vezes parece que é uma coisa do Mignola, né? Uma coisa mais abstrata. Não sei se é um marciano branco que tem ali também. Enfim, não sei o quanto aí é inspiração dentro da cronologia e o quanto é a alopeação mesmo dos autores. Até porque Sandman é do universo DC, quando é interessante ser, mas tem seu próprio universo à parte, né? E o que é legal também. No game não precisa ter, e apesar de ter várias vezes, como a gente vai ver ainda nesse volume, algumas amarrações bem interessantes com o universo DC mainstream. E aí, Reginaldo, você conseguiu identificar alguns aí, assim, algumas raças alienígenas aí desses aspectos do Sandman? Não achei não, viu? Eu procurei, dei uma pesquisada para ver se algum maluco tinha realmente achado ou identificado tanto assim, e também não achei, né, ninguém assim cravado isso, né? Realmente ele parece, né, Maurício, um cúndio mesmo, aqui com elmo, né? Ele tem um cavanhaque, pode ser, talvez. Esse do Allred, ele tem quatro braços, né? Ele parece até ele tem uma costeleta, assim, ele parece uma figura mesmo, meio Starman, assim, sabe? Interessante também, assim, mas não associo a nada, né? Tem umas figuras, assim, eu nunca tinha visto, cara, ou melhor, eu nunca tinha prestado atenção, mas nessa segunda leitura, tem um que parece uma água-viva mesmo, flutuando, assim, um bichinho com uns tentáculos, assim, na frente, né? Tem o outro outro que realmente parece um kryptoniano com o brasão. Os outros são realmente irreconhecíveis, assim, não consigo identificar, assim, são bizarros, assim, né? Tem um que parece uma esfinge, assim, é muito louco, assim, né? Tem um que parece um palhaço, não sei se vocês viram, bem no cantinho, ele parece um palhaço, assim, mais pra frente, né, na próxima edição. Eu não vejo, não tem nada de universo DC aí, não, é só pela bizarrice mesmo, assim, e não consigo identificar. Eu só acho maravilhoso, assim, porque cada um desse daqui, você imagina que rende uma história espetacular, né? Depois, mais pra frente, tem aquele sonho, né, que é o mais antigo, né, que é meio cutulesco, né, que é uma coisa que ele fala que ele é o sonho das primeiras coisas criadas, né, que é também um negócio de uma outra, assim, uma outra escala, né, assim, então, pô, muito interessante. Essa página, cara, ela, assim, ela é, você parece, assim, que a história se constrói ao redor dela, assim, né, você imagina, assim, que você fala, eu vou montar uma história que o Morpheus vai se encontrar com vários aspectos dele mesmo que estão sendo eliminados. É aquela cena que o escritor imagina e vai concebendo a história, acho que em torno dela, assim, de tão rica que ela é, assim, e aí realmente cabe ao desenhista, né, em cima da descrição, fazer uma maravilha dessa, assim, um sonho meio bruxa, assim, você pira, você vai vendo, assim, a página principal, ela é interessante, mas ela não aparece todos, depois você, continuando a ler, você vê, esse esfinge aparece lá na frente, que aparece um palhaço, na primeira vez eu não tinha prestado atenção, né, mas ele tá com, né, ele tem as mangas listradas, assim, é demais, assim, né, mas eu não vejo tanta relação com as raças do universo DC a princípio, né, talvez, acho que alguém aí identificaria mais. Tem um deles aí que parece aquela raça do Despero também, né? Eu achei um parecido com o Clarion, aquele menino bruxo, sabe? Um ali que eu achei bem parecido. Com o chapéu de bruxa, não é? Não, não, é um pouco atrás, assim, tem lá do Marciano Branco, aí tá um pouquinho atrás. Eu achei muito parecido com o Clarion. Mas tem um negócio que eu acho bem, bem bacana no que o Williams III desenha, né, esse Sandman, é a chama do manto dele, né, são chamas mesmo, né, a gente via na série clássica ele como um tecido, assim, né, eu acho bem legal, e isso aparece no Gato dos Mil Sonhos, o rabo dele em chamas, né, eu acho, pô, acho isso muito legal. Agora, eu acho uma pena, velho, que nos extras, né, que são bem ricos, né, dessa edição especial, né, essa edição definitiva, não tem, assim, uma página, assim, com um númerozinho, assim, eles identificando, dizendo que é cada personagem, isso tem muito nas artes do Alex Ross, né, ou de George Pérez, né, quando tem vários personagens juntos e vai identificando cada um desses personagens, era uma coisinha bem legal deles terem produzido, né? Eu também só queria dizer que quando saiu essa minissérie, assim, dos três encadernados capa dura, eu comprei duas edições repetidas, né, da número um, justamente para abrir, assim, com um estilete e mandar fazer uma moldura com essa página dupla, né? O Maurício falou ainda agora, né? Ele fica bem na frente aqui, na minha mesa, né? Esse quadro, assim, dos vários aspectos do Sandman, e logo embaixo, assim, eu tenho também um mapa do multiverso lá do Grant Morrison, né? Na época que saiu, assim, esse Sandman Prelúdio, né, dessa minissérie, como o Maurício falou, não era bem uma loucura fazer isso, né, era R$21,90, né, então valeu demais, né, eu até mandei a foto pra vocês verem, né. Aí, assim, saideira do capítulo, né, rapaz, eu tava com saudade de falar isso, vou dizer de novo, saideira do capítulo, né, aquele segmento, assim, no final de cada edição em que o Reginaldo, ele comenta a capa do Dave McKean, só que aqui a impressão minha, Reginaldo, ou Dave McKean virou tipo um capista alternativo do Williams III, né, porque a imagem principal, inclusive, da edição definitiva é a do Williams III, né, com o Morpheus e meio aquela raça alienígena das flores, né, mas eu vou dizer que o meu coração só bate mais forte quando eu vejo a do McKean com o Morpheus lá naquele trono, né, o que, é que você acha? Ah, eu não sei, viu, cara, assim, deixa eu até puxar a capa do... Não, não, de jeito nenhum, eu realmente, essa daqui eu vou com o Williams III. Ela é bonita, talvez seja a capa mais bonita do Dave McKean durante a série inteira, essa que você tá falando, né, porque a poltrona parece uma poltrona mesmo, assim, e esse Morpheus deformado, assim, é muito lindo, assim, né, mas Não sei. Essa realmente tá bonita. Essa eu dou um empate técnico, cara, assim. É que eu me acostumei com essa capa da primeira edição. Essa parece aquela... É meio abelha, meio água-viva que eu falei. É o aspecto do Morpheus, tá, aparece na capa também, em cima lá, ó. Que é o que aparece lá, que é uma versão do sonho, né, também. É, essa figurinha lá em cima também é na capa do Williams, né? Essa eu empataria, Luigi. Eu não empato não, bicho. Eu acho muito foda essa do Maquin. Ele sentado nessa poltrona, assim, com a perna cruzada, vendo, assim, vários planetas, tipo Tony Stark, assim, como se tivesse com uma interface gráfica, assim, vendo os planetas. Pô, eu acho muito, muito mais bonito. Eu adoraria ter um encadernado exatamente com essa capa, bicho. Mas, assim, o Williams III dominou tudo, né, nessas capas, né? Vamos lá, então, pra não dar de lavada, cara, eu também fico com essa, fico nessa daí também, fico com o Dave McKean nessa, que é muito bonita, né? Ah, cara, eu fico com a do Williams III. Do Williams III é mais bonita, assim, visualmente. E eu acho que, assim, eu não gosto das capas do McKean nessa série, cara. Eu acho, assim, muito óbvias. O barato na série regular era a gente interpretar as loucuras do McKean na capa. Ele viajava mesmo, ele trazia elementos periféricos da história. Não era nada óbvio. Aqui tudo é muito óbvio. É uma leitura muito simples da capa, não tem grandes elementos enriquecedores. É um Morpheus cabeçudo sentado numa poltrona de tiozão. Sei lá, não me agradou não, cara. Eu vou te falar que a do Williams eu acho muito mais bonita e mais representativa da história. Faço minhas as palavras do mal, viu? Acho besta esse Sandman cabeçudo aí. Acho que o Maquin tá muito abaixo das coisas que a gente viu na série regular, na própria capa desses 30 anos, que eu sei que você não gosta, Lee, essa temática mais rosa, né, que foi usada nessas últimas capas agora também, não te agrada tanto. Mas aqui eu acho que ele tá batendo ponto só, sabe? Talvez seja porque as capas do Williams, acho que é uma questão de mérito aí. Primeiro, o cara fez um puta trabalho no interior, merecia ter a arte dele também nas capas. Mas eu acho que ele também tá conversando bem melhor em significado e em estética com a história em si do que o Maquin, que, repito, pra mim tá batendo ponto só. E o Williams, mais pra frente, vai dar as viajadas do Maquin, né? Aqui ele ainda tá conservador, é a primeira capa, ele fez uma capa que representa muito o que tá acontecendo na história, questão daquele planeta das plantas, o Morpheus com o traje de batalha, ainda que um pouco estilizado, mas depois ele começa a viajar mais e fica ainda melhor. Eu gosto das capas viajandonas pra Sandman. Aqui eu concordo com o Maurício, cara. Aqui é o Maquin batendo ponto, aqui é o Maquin jogador de futebol quarentão, que dá aquele chutinho, toquinho de lado, sabe? Tá ali, entra com o nome, dá o toquinho de lado e continua recebendo o dinheirinho dele. Terminando a carreira no Bahia. É isso, cara. Vai, dá aquele toquinho de lado, cumprimenta torcida e tá valendo. Mas é porque Dave McKean, pra mim, é manto do Flamengo vermelho e preto. É o clássico, sabe? Bicho, pra mim, eu ver uma capa de Sandman que não seja dele, eu não acho que é Sandman, bicho. Por mais bonita que seja a do Williams III, eu sempre vou ficar com aquela coisa achando estranho, sabe? Porque, pô, capa é o território do McKean. E eu concordo com vocês. Nos extras, ele também é até um pouco desanimado, assim, falando. Se for o que eu falei, né? Ele não teve nem muito diálogo com o Gaiman, né? Ele foi meio que instintivo fazendo essas capas, né? Então, mas ainda assim, eu gosto muito dessa capa. Gosto muito. Então, acho que ficou 2-2, né? O Reginaldo mudou de novo, de lado. Não, essa você me influenciou, cara. Tava na Williams III, mas aí você me seduziu, Luigi. Falando em sedução, tô vendo aqui a foto que o Luigi mandou pra gente dos posters, né? Tem realmente esse pôster aqui dessa HQ. Tem o multiverso do Morrison. E eu vi lá no cantinho, parece a capa do Vampeta na G Magazine. Não é isso aí, Maurício? Rapaz! Não, pô. É a do... ali na parede, ó. Não, então é um Batman do Rafael Buquerque, pô. Algo está me puxando em sua direção. Arrasta-me. E é uma força que não pode ser negada. Isso é incomum. Um chamamento por si só é incomum. Um chamamento a que não se pode resistir é único. Não posso resistir ao chamamento, mas posso retardá-lo. Posso enfrentá-lo tempo bastante para garantir que quando partir, eu estarei preparado. Prelúdio, capítulo 2. A edição 2 de Prelúdio começa não de onde a anterior parou, né? Naquela reunião dos aspectos, mas assim com o Sam e Daniel saindo do sonhar, né? Pra sair em busca de um objeto, assim, dentro de um sonho da Hattie Maluquette, né? Ou só Mad Hattie, né? Eu não lembro como era traduzido na época da Globo, né? Mas essa Hattie é aquela mendiga que aparece logo na terceira edição de Sandman, né? Aquela do Constantine, que diz ter ali 247 anos e anuncia para o John o retorno do Morpheus, né? Depois daquele cárcere lá em Whitecross, né? Aí vejo vocês, nessa cena com o Daniel, ela agora diz ter 272 anos, né? Ou seja, se você faz aquela continha de subtração básica, dá exatamente 25 anos, né? Você passou 25 anos dentro da série, né? Que são também os 25 anos que essa minissérie está celebrando, né? Ela questiona, né, a identidade do Daniel como Sandman, né? Uma vez que ele não é o mesmo sujeito pau no cu que ela conhecia, né? E o game acaba fazendo assim mesmo uma diferenciação entre eles dois, né? Tanto no aspecto físico, né? Porque, assim, o Morpheus, o game disse que ele estaria ali entre o final dos 20 e muitos, né, e 30 e poucos anos, né? O Daniel tem uma aparência de 19 ou 20 anos, né? E o Daniel ele é mais suave, né? Ele é mais delicado, assim, em termos de linguagem corporal, sendo assim um Sandman que toca nas coisas e se deixa tocar. Em contrapartida, o Morpheus, ele não toca em coisas ou pessoas a menos que ele queira ou tenha um propósito para isso, né? Bom, mas assim, sobre a participação dele, ele vai num hospital, né, onde a Hattie ficou internada. Depois que, segundo ela foi abduzida por alienígenas no ano 1800 e pouco. E lá dentro está escondido um relógio de mão, que mais na frente vamos descobrir que se chama Cyclone, né? Que vai desempenhar um papel assim no próprio passado de Morpheus, né? O Daniel agradece a Hattie, né? Ele chega assim de bons modos e diplomacia até bem simpático, né? E volta para seus afazeres no sonhar. Mauro, fazendo assim um exercício de imaginação, assim, um túnel do tempo, ou vamos lá, um what if, né? Se o Gaiman tivesse continuado escrevendo Sandman depois da morte do Morpheus, com o Daniel como protagonista, você acha que a condução do personagem puxaria assim para uma persona assim mais parecida com a do Sandman Good Vibes, né, que eu chamei lá do seriado? O que você acha? Ah, eu acho que sim, cara. Ele deixa aqui um Sandman mais, entre aspas, humanizado, né? A Hattie deixa isso bem claro, né? Ela fala textualmente: tu não é ele, ele é um escroto snob que anda por aí como se tivesse uma vassoura enfiada no rabo. Não tem como descrever melhor o Morpheus da série regular, né? O Daniel, ele é mais atencioso, ele é mais, não digo good vibes, mas é uma outra pegada. Ele não é tão arrogante, ele não tem aquela empáfia dos deuses que o Morpheus tinha, né? Eu queria fazer dois comentáriozinhos, né? Um que é legal, essa contextualizada que o Gaiman dá sobre a Hattie, né? O Sandman é tão rico, cara, que se o Gaiman se dedicasse hoje a ficar escrevendo histórias sobre pontas soltas, sobre coisas que ele apresentou assim de leve na série e ele resolvesse desenvolver melhor, ele podia ficar escrevendo até morrer, porque tem muitos personagens que eles aparecem e eles são interessantes, às vezes, tanto pelo mistério deles, quanto pela curiosidade nossa de saber quem são, o que que tá por trás deles. Aqui ele mostra bastante assim, mais sobre a Hattie, e mesmo assim não explica, né, por que que ela vive tanto. Talvez seja pelo século que o Morpheus teria deixado ali com ela, né, no hospício. Pode ser isso, mas que é muito bacana, né, esse desenvolvimento que o Gaiman dá para essa personagem que aparece ali. Ela aparece nessa edição 3, ela tá lá no velório do Morpheus, né? E aqui ele dá mais um desenvolvimentinho, mais umas pistas sobre quem ela é. E falando de novo sobre a arte do Williams, né? Cara, como é bonito essa viagem que ele dá nessa parte do Daniel, do encontro do Daniel com a Hattie, né? O hospício, cheio de caras e línguas e órgãos. Depois que o Daniel acha o século, a coisa vai ficando ainda mais distorcida. Cara, é muito bacana, assim, é muito bem feito. Cara, eu acho essa sequência linda. Inclusive, eu tava vendo ela aqui no scan. Li no físico, né, pra gente gravar, mas tava vendo no scan aqui. E fica melhor ainda quando não tem essa divisão da página. Aí eu reforço o que você vinha falando há pouco aí, de como essa arte do Williams fica bem, né, cara, nesse formato mais wide, assim. Aquela página do Destino também aparecendo, conversando com a Morte. É melhor vista quando você vê assim como um todo, numa tela cheia. Agora é complicado, porque tem outras, o uso do vertical, né? Como na sequência lá no escritório dele, funciona muito bem, principalmente que ele coloca aquela moldura desenhada mesmo, cheia de achura e tudo mais. A forma como o escritório vai ficando real quando o Morfeu chega. E quando o Morfeu vai embora, ele vai voltando a ser um rascunho. É muito, muito legal. E nessa específica, é isso que o Mauro falou, né? O visual acaba complementando demais a narrativa com essas mudanças, alterações, que você vai tendo que parar para prestar atenção mesmo. E não é chato, cara. Não é chato. Te faz, pelo contrário, prestar mais atenção ainda na história, nos detalhezinhos, para não se perder. Gosto muito e é curioso que, a princípio, é uma sequência que fica meio perdida na história, né? Quando eu li da primeira vez, eu tava me tocando aqui que eu não entendi isso, e no final também não fiz a ligação quando esse artefato volta a aparecer, ser mencionado na história. Mas aqui, relendo agora e podendo ler de vez, é um negócio muito bom. E só esse frontispício aí do capítulo, vamos chamar assim, e até ali o capítulo 2 no muro, pô, isso aí é um pôster sozinho, né? Maravilhoso. E aí, Reginaldo, o que você achou dessa parte aí, dessa passagem com a Hattie Maluquette? Como era a tradução? Era essa mesmo, Reginaldo, na época da Globo? Hattie Maluquette? Tô lembrado, era Mad Hattie. Mad Hattie, né? Só Mad Hattie, né? Só Mad Hattie, né? Isso. Cara, eu acho essa passagem mais muito, muito parecida com Invisíveis, com algo que o Grant Morrison escreveria, assim, né? E eu acho que é isso porque esses caras tiveram uma formação parecida, né? Assim, eles tiveram a mesma, vamos dizer assim, a mesma alimentação cultural, assim, né? Esses caras que eu tô falando é o Gaiman, o Morrison, né? Até o Moore, de certa forma, o fato deles serem dessa região do Reino Unido aí, dá para eles, assim, todo esse acervo, assim, não só de magia e de fantasia, mas também de falar de alienígena com essa facilidade, assim, né? É o Doctor Who que eles assistem na véspera de Natal, sabe? Essa normalidade, assim, de ter isso no, na cultura mesmo deles, assim. Então, eu acho interessante isso. Essa passagem me lembrou muito Invisíveis, assim, né? A Hattie aí, ela me lembra muito um personagem de Invisíveis, que não é muito, ela não é muito esmiuçada, assim, ela não é muito explicada o que ela é, e ela é interessante dessa forma, né? Ela lembra muito aquele Bedlam, né? Aquele personagem dos Invisíveis que era meio maluquinho, assim, que era um cara meio sábio, meio mágico, que vivia nos esgotos, assim, né? Então ela me parece muito assim. E a outra coisa que eu queria comentar é que, assim, o comentário dela que ela faz com o Daniel me lembrou uma passagem durante a série da Netflix, que o Morpheus, ele pede pra Luciene, pega um livro emprestado e fala pra ela, você me permite levar, assim? E na hora passou pela minha cabeça, falou, não, mas peraí, o Morpheus não pediria desse jeito nunca pro Luciene. Com essa educação, com essa humildade, assim, né? Porque, e é o que nós vamos ver mais pra frente aqui na série mesmo, né? O Gaiman, ele se baseou, todo o alicerce de Sandman da série, ele é estruturado nos mitos gregos, todo ele. As três bruxas, Morfeu ser o deus dos sonhos, né? Ser o Morpheus mesmo. E uma das características dele é ter o pecado da hubris, né? Ter essa soberba que incomoda os deuses, que chega a ser quase o motivo deles tropeçar, né? Então ele tem isso no, na personalidade. Ele tem essa coisa dele se achar acima dos outros, a ponto dele não poder tratar de igual para igual, dele se manter à parte de tudo. E essa é a característica do Morpheus, e não é do Daniel. Por isso que a Hattie de imediato reconhece né, a diferença entre um sonho e outro. E você imagina que agora, na reunião lá no, na reunião de condomínio lá dos sonhos, né, cada um deles teria talvez um pouquinho de diferença, né? Embora todos eles são a mesma pessoa, né, e o Daniel é diferente do Morpheus, e lá não, pelo menos a leitura que eu fiz foi essa, eles não são outras pessoas, eles são aspectos do Morpheus. Pelo menos eu entendi desse jeito, não sei se vocês entenderam diferente. Mas eles teriam talvez algum traço de diferença, até porque o gato, a princípio, ele é diferente e o Morpheus não estranhou isso. Então, eu imaginei dessa forma, assim, né, que esse traço, né, dessa soberba, assim, e dessa frieza, esse distanciamento é uma coisa do Morpheus especificamente. Ou não, né, assim, depois dessa cena aí do relógio, né, a história volta para aquela reunião lá dos aspectos do ser, né, mas assim, é um monólogo assim, interior, assim, tão doido assim, que o Morpheus, ele chega a fazer uma autocrítica, né, admitindo que ele é cheio de si, irritante, né, e ele é ocupado demais consigo próprio, ao ponto assim, de nunca aceitar o contraponto do outro, né, que não seja o dele próprio, né. Então assim, você vê aquele diálogo assim, entre todos, assim, não sai do canto, parece mesmo assim, uma estrutura do monólogo, como se fosse uma pessoa falando para si própria, você tendo tipo um processo interno, né? E isso só muda, eu acho que quando você falou ainda agora, né, desse aspecto do Sam, que sugere ser lá dos mitos do Cthulhu, né? Daquelas primeiras coisas criadas, né, que eles que dormem no espaço, entre o espaço, e aí esse Sam, ele acaba indicando que eles devem se voltar para o conselho do primeiro ciclo. Mas assim, eu tenho a impressão que todos aqueles diálogos, assim, parecem diálogos, eles são monólogos interiores. É como se fosse só um personagem assim pensando, e chega naquela conclusão que talvez a resposta ao assassinato do aspecto planta, né, do Semen, possa ser achada assim numa consulta, assim, lá com esse conselho, assim, lá do primeiro ciclo, né. Reginaldo, comenta essa cena em que o Morpheus, ele se volta, né, para o seu Rubi e encontra exatamente esse resplendor desse primeiro ciclo, né? Quem é esse personagem? Ele já tinha aparecido antes ou foi uma criação do game assim, para essa minissérie? Qual foi a resolução que o Morpheus chegou aqui e o que é que ele tinha que fazer para resolver o problema? Antes disso, assim, eu acho interessante esse jeito que você falou, assim, que você pensou. Eu acho legal de você... Concordo, não é que eu discordo, não. Eu realmente acho que é uma forma interessante de você ver essa conversa ser realmente, assim, uma quase um processo de você chegar numa conclusão. Imagina todos esses aspectos serem uma pessoa só pensando. Porém, não é uma pessoa comum. É um perpétuo que viveu desde o começo da existência. Isso, na verdade, né? Isso eu concordo também. Né? Então, o que ele faz? Ele tem diferentes aspectos. Esse aspecto dele do começo dos tempos, que ele teve que se adequar, se moldar, a forma dele se ajustou a esses deuses que vivem nos ângulos do tempo e do espaço, ele não pensa do mesmo jeito do que aquela ameba flutuante lá bonitinha. Eu tava pensando aqui, o que eu acho que é mais ou menos aquele estilo assim, daquele personagem lá do Shyamalan, né, do fragmentado, né? Eu acho que é mais ou menos daquele jeito, aquelas psiques assim, dentro da cabeça da pessoa, mas assim, dentro de caixinhas, né? Ele sabe daquilo tudo, mas assim, são personalidades diferentes. Talvez assim, um jeito mais fácil de imaginar isso seja isso, né? Uma pessoa com múltiplas personalidades, eu acho. Pode ser, ou a gente mesmo faz isso, né? A gente não é exatamente a mesma pessoa em todos os momentos. A gente tem uma personalidade com os amigos, a gente tem uma personalidade com a família, a gente tem uma personalidade no trabalho, né? A gente tem uma personalidade a cada momento. A gente tem uma personalidade numa situação com estranhos, a gente tem uma personalidade, entendeu? Então, a gente também não é uma pessoa, a mesma pessoa a todo momento. Imagina você ser uma pessoa que viveu uma eternidade, né, e teve que se ajustar à sua forma a diferentes aspectos que ele tinha que interagir. É isso que está sendo apresentado aí. É esse o nível, assim, da loucura que o Gaiman criou. Um sonho, que é uma criatura esfinge, ele não é exatamente a mesma pessoa que um sonho palhaço, entendeu? E o sonho, que é aquele sonho, que é o sonho gato, ele é todo esguio, lascivo, né? Até um pouco egoísta, assim, ele se safa de tudo, ele pensa 2, 3 passos à frente, depois a gente sabe que é outra coisa, mas a princípio você entende ele desse jeito, e é normal, parece ser normal, né? Então eu imagino assim, que eles são a mesma coisa, mas eles são totalmente diferentes. Pode ser, talvez, essa ilustração que você deu de fragmentado, né? Fragmentado é o contrário, é uma pessoa só com um monte de gente dentro da cabeça, pessoas diferentes, né? Lá são diferentes mesmo, elas só dividem o mesmo corpo, e aqui não, aqui eles, em essência, é o sonho, é o mesmo aspecto, é o mesmo perpétuo, só que com formas diferentes, só que como é uma coisa assim tão grandiosa, ele se permite mudanças. Por isso que o Daniel não estava aí, porque o Daniel não é a mesma coisa, né? O Daniel é outra coisa, o Daniel não é um aspecto, o Daniel é outra pessoa. Não, mas o Daniel não estava aí por causa do tempo, né? É porque se ele aparece no futuro, né? Ele não está nesse presente aí, né? Sim, mas eu imaginei que ele poderia aparecer, já que estava também algumas pessoas do passado, alguns aspectos do passado. Não tinha uma coisa temporal passada. Eu entendi desse jeito, né? Posso estar errado também. Por isso que eu até perguntei para vocês lá de que jeito vocês entenderam isso, porque realmente é profundo, é de dar um nó na cabeça, cara. Nós estamos vendo aí, porque você pode interpretar como sonhos de outras dimensões, que não é isso, obviamente não é isso. É o sonho, né, o perpétuo sonho, em diferentes aspectos, de diferentes momentos. Nós estamos falando de passado, presente ou futuro, né, não sei dizer, mas aí não estaria o Daniel, porque ele não é a mesma pessoa, e ainda tem a gente falar assim, ele não tá, o Daniel não tá aí porque eram só aspectos até o presente. Também pode ser isso, Luiz. Também não dá para descartar isso, porque é essa loucura aí que o Gaiman criou, que é genial, cara. Se você parar para pensar, só isso que nós estamos falando, assim, é muito genial, cara. É muito legal mesmo, assim, de você ficar pirando, assim. Não é meramente hoje o que a gente anda vendo de redesign, né? Redesign pelo redesign. Ele tem um propósito, cara. Ele tem um conteúdo para você ficar matutando na cabeça, assim, procurando explicações, assim, que eu acho demais, assim, né? Até por causa que é esse o motivo, né? É esse o gatilho da história. Um aspecto do sonho morreu. É um aspecto dele que morreu. Não é um sonho que morreu. É só um aspecto. É só esse pedacinho da história rende tudo isso em quem tá tentando desmontar, né? O que o Gaiman tá querendo passar pra gente, né? Assim. Aproveitar também a opinião de Mauro e Maurício, né? Vocês explodiram a cabeça de vocês essa parte aí do monólogo. O que é que vocês acharam? Como é que vocês viram também? Vocês concordam com o Reginaldo, comigo? Eu concordo, cara. É isso mesmo, assim. Dá a entender que é um monólogo. E eu iria muito por esse aspecto de diferentes visões de como Morpheus era visto, né? Em outros planetas, em outras dimensões, em outras realidades, sei lá, mas convergindo ali, né? E eu adoro esse negócio dele perceber o quanto que ele é insuportável ouvindo os outros eu dele falar. Eu achei, assim, um aspecto muito bem bolado. Eu gosto da ideia, é uma explosão de cabeça mesmo, é isso, sem dúvida. Bem puxando aí pro amigo Alan Moore, amigo dele, né? Nosso amigo também, claro, ele mora em nossos corações. Agora eu acho que é meio que uma trapacinha do Gaiman aí, uma trapacinha honesta, mas uma trapacinha. Porque a gente sabe que o Morpheus em si já é um aspecto do sonho, então a gente tá vendo aspectos de um aspecto do sonho, sabe? É um pouco tipo a prequel do prelúdio, sabe? É uma coisa dentro da outra que vai, acaba se repetindo. Eu acho bacana, mas eu acho que também em si é uma forçadinha, né? Um aspecto morreu, não é o sonho em si que morreu, o aspecto do Morfeu morreu, o aspecto do sonho não morreu, o aspecto do Morpheus morreu, enfim, alopei agora aí pra dizer pra vocês que eu tive que dar uma paradinha e pensar um pouco no final dessa edição aí, fazer um mapa mental e encaixar melhor isso, e continuo achando meio que doideira, mas que funciona bem pra história, mas também, ao mesmo tempo, de outro lado, você compara isso com as 75 edições, com a morte do próprio Morpheus na mensal e tudo mais, e assim, ué, você não morreu um aspecto do Morpheus ali, morreu o Morpheus como um todo? Então, beleza, mas qual a diferença, qual é a regra disso, tudo mais, não tenho muita definição disso aqui. Não prejudica a história, repito, mas eu acho que foi uma trapacinha do game aí, ênfase no diminutivo, porque não é uma coisa ultrajante, um retcon, ou nada que exija surtos, não. E aí, Reginaldo, e essa conversa aí com esse resplendor desse primeiro círculo aí, voltando, né? Quem é esse personagem? Ele já tinha aparecido antes, foi uma criação do game para essa minissérie. Como é que ele ajudou ao Morpheus chegar numa resolução para resolver esse problema, essa ameaça? Então, cara, esse cara pra mim é um mistério, assim. E eu acho que ele é criado, ele é realmente feito dessa forma pra ser misterioso. Ele é talvez pra ser apresentado como uma força mesmo do universo, uma presença. Ele parece ser, a palavra exata realmente é essa, é força. Ele foi também citado em Noites Sem Fins, embora você também falou agora há pouco isso, Luiz, que eu não lembro. Lembrava, cara, dele ter sido citado primeiro círculo. Foi você que falou, né? Foi. Primeiro círculo. Então, eu não lembrava disso, cara. E ele realmente foi mencionado. Era isso que eu tinha falado pra vocês de manhã, que eu queria dar mais uma buscada nisso, da onde veio esse personagem, se ele tem alguma origem, da onde que ele é, porque ele é intrigante. No primeiro podcast que nós gravamos, eu falo a mesma coisa, que é um dos mistérios aí que o Gaiman, né? Eu achei que ele tinha aparecido a primeira vez aqui. Acho que eu até falo lá no Sete Jagunços isso, que ele apareceu aqui, mas não, ele aparece em Noite Sem Fim, ou ele é mencionado em Noite Sem Fim? Eu acho que ele é mencionado, assim, a aparição mesmo dele é aqui. Teve uma aparição recente porque eu não li, mas parece que ele teve nessa nova série aí, Universo Sandman, que só tem o Gaiman como curador, né? Parece que foi a segunda aparição mesmo dele, mas parece que ele é um personagem original da série. O que dá a entender pra mim é que ele é tipo um mediador, sabe, que tava mediando lá as estrelas e as entidades dos perpétuos, né, nessa época, né? Então é como se ele fosse o cara assim do poder legislativo, sabe, eu acho que era mais ou menos isso, e aí o Morpheus tá tipo fazendo uma consulta sobre isso, sabe, eu entendi dessa forma. Eu fui atrás disso daí e achei naquela wiki de Sandman, né, ele é colocado lá como uma força, realmente como uma das forças do universo da DC, esses poderes superiores, né, que acho que uma vez eu já cheguei também a mencionar numa das nossas conversas aqui que o Gaiman, ele é extremamente carola para algumas ideias e ele deixa margem para o poder superior. Ele coloca os perpétuos numa posição realmente altíssima, né? Acima dos deuses, e ele deixa espaço para alguma coisa ainda acima disso. Esse resplendor, né, ou glory no original, é isso, de certa forma. Pelo menos algumas pessoas têm essa leitura, que é um poder acima, né? Ele estaria acima, ele seria uma força de regulação, né? Ele seria um legislador, um juiz, uma coisa que não deixaria também os perpétuos fazerem de tudo. Eu acho que é isso, né? Não dá pra gente também cavucar mais além disso aí, né? Não tem muito o que destrinchar. Numa hora ele também é chamado aqui de Shekinah, né? Que eu também não sei de onde veio isso, né? Que é interessante que nessa conversa que ele tá tendo com o Morpheus, ele cada hora muda, ele conversa com um aspecto, né? Uma hora ele tá falando com o robô, uma hora ele tá falando com a criatura cristalina, aquela multidão lá, agora ele tá conversando individualmente com cada um deles, né? É ele que dá a diretriz aí, vamos dizer, do que tá acontecendo, né? Ele comenta aquela situação, aquele evento do vórtice, né, que aconteceu lá atrás, né, há muito tempo, e passa para o Morpheus a responsabilidade, que eu acho que é assim, é o maior terror do Morpheus, é isso, né, você apontar o dedo para ele e falar, ó, isso é culpa sua, do que está acontecendo, que ele diz que é uma estrela insana, né, que está causando isso. Que aí eu acho que você falou isso hoje, Luiz, não sei se eu concordo, mas é mais de não concordar, porque eu não gosto de ver Sandman dessa forma, mas não deixa de ter razão. A partir daí eu acho que a história história assume um tom realmente mais heróico mesmo, né? Que o Morpheus tem, cabe a ele salvar o universo, porque ele vai ter que impedir essa estrela insana, que ela é uma, em alguns momentos ela é descrita até como um câncer. Ele tem que impedir essa insanidade que ela vai acabar destruindo o universo. E o Resplendor, a função dele, ele é velhinho de gravata borboleta, lenço, óculos, limpando o óculos com lenço de bolinha, assim, são aquelas figuras assim super poderosas que não parecem assim. Ele dá uma enquadrada no Morpheus, né? Ele fala que assim, a responsabilidade é dele e ele tem que se virar para ele resolver isso daí e ir atrás, porque ele tem que resolver essa história com a estrela que sobreviveu dessa situação do vórtice, né? À primeira vista, né, a primeira leitura, quando eu li esse Semen Prelúdio, eu pensei que assim, essa reunião ser dentro do Rubi, né? E assim, a vestimenta e tudo, eu fiquei imaginando que esse Resplendor era tipo um predecessor do Lucien, sabe? Tipo um bibliotecário antigo. E ficava tipo como se fosse a Wikipédia particular, assim, do Sam. Mas isso sem consultar nada, né? Mas na época eu fiquei com isso na cabeça. Viu, Luiz? De novo ele tá falando, né, dessas regras e desses limites, né, que os Perpétuos têm e eles estabeleceram, né? Que é o que ele estava falando lá atrás pro Coríntio, né? Os limites entre a realidade e o sonhar, e ele estava dando uma enquadrada no Coríntio, e agora, né, vamos dizer assim, todo mundo acaba tendo um patrão, né, meu? Ninguém é solto por aí, né, meu? Assim, não existe autônomo, a verdade é essa, né? Todo mundo acaba tendo que responder mais cedo ou mais tarde para alguém. A impressão que me dá é assim, mesmo que o Morpheus tenha toda essa autonomia, esse Resplendor, ele é isso. Eu até achei também isso, a hora que você falou isso daí, eu lembro também de ter falado no Sete Jagunços, que eu achei que ele fosse uma entidade do Rubi mesmo também. Mas não é, ele é uma coisa realmente acima. E faz sentido, porque eu acho que o Gaiman sempre deixou claro isso, né? Ele chama às vezes de autoridade, né? Resplendor, aí nós estamos falando de tradução, né? Resplendor não dá tanto esse sentido sacro, né? Religioso, que eu quero. Religioso não, é sacro mesmo, né? Mas quando você fala glory, né? Que é o original em inglês, glory sim quer dizer. Glory quer dizer você está associando a algo realmente divino, né? E ele é isso. O Morpheus está conversando com um aspecto aí do divino. Mesmo que seja um velhinho de gravata borboleta e óculos, ele é uma versão, entenda como quiser isso, né? É uma versão de um poder maior. Cara, eu acho isso fabuloso, né? O Gaiman tá falando de deuses, demônio, de entidades, de não sei o quê, mas como qualquer outra pessoa, né? Assim, você tem que ser você tem que ser muito inteligente, ou muito peitudo, ou muito senhor de si pra bater no peito e falar que você é ateu, cara. Assim, você tem que falar, não acredito em porra nenhuma. Agnóstico, você tá sendo sensato, mas ateu, você tem que ser assim, né? Ou muito idiota, a verdade é essa. A verdade é essa, né? Então o Gaiman tá nessa outra categoria, né, meu? Que ele deixa esse espaço, ele deixa essa brecha, fala, ó, tem alguma coisa lá que eu não sei dizer. Então até para as minhas criações, né? Nas minhas criações eu deixo, né, esse espaço, eu cedo, né? Um espaço aí para isso, né? E faz bem, né, meu? Assim, barata voando e avião caindo, né, meu? Não existe ateu, né, meu? Cara, aqui, assim, em relação a esse Resplendor, a cena toda é muito bonita, né? Eu queria comentar graficamente ela, né? Toda ela pela perspectiva do Rubi, e o Morpheus vai mudando, né, a cada quadrinho para cada um dos outros aspectos da personalidade dele, né? O alienígena, a sombra, robô, o gelo, né? O cristal, sei lá. É muito bacana. Mas eu vou te falar, assim, e aqui é pessoal, totalmente. Eu concordo 200% com o que o Regi falou. É uma referência aí, talvez, a um deus mesmo, no sentido bíblico da palavra, né? Alguma coisa maior do que os perpétuos mesmo. Tanto que ele fala que está preparado para esperar o quanto for necessário, né? Até o Morpheus se vê pequeno perto dele, né? Levo mais para essa interpretação mesmo. Mas num aspecto bem pessoal, cara. Esse foi um ponto que eu desgostei gostei da história, porque me lembrou horrivelmente o Matrix Reloaded e o diálogo do Neo com o arquiteto. Puta merda, mano. A hora que eu li isso, me deu um arrepio, cara. Eu falei, ah, não, cara, o Gaiman não vai por aí, não, né? Eu tenho que trabalhar esse teu trauma, Mauro. Eu vou te dar um telefone, assim, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra pra tu aí, Minas, porque tem condição, não, isso é trauma, velho. Não, cara, mas tem tudo a ver ele saindo do negócio e falando com um velho que é maior do que ele, que conhece tudo que aconteceu e vai acontecer, e que fala por meio de enigmas, tal, aquela pose pomposa, limpando óculos. Assim, cara, me remeteu imediatamente e me trouxe a impressão ruim. Ainda bem que isso vai se esvaindo com as próximas edições. E aí, Maurício, tem algum trauma pra comentar também com a gente? Não. Fiquei traumatizado quando eu assisti isso no cinema também, Mauro. Porque é diferente do gibi, que você pode voltar a página e reler até entender, ou até fazer o mínimo sentido. No filme, você tinha que pagar outra entrada, né? Naquela época não tinha torrent ainda. Ah, e o pior é que cada vez que você rever, fica pior, né, cara? Então não ajuda muito. Pois é. Mas eu só queria chamar a atenção, aí gosto dessa interpretação que o Reginaldo deu, vocês já veem essa coisa caiola, né? Realmente, em inglês, esse resplendor pode soar muito como graça, né? No sentido da graça divina, como a Igreja Católica gosta muito de falar em missas, nos textos deles. E gosto de uma certa ligação que tem aí. Existem outras referências a Círculo, né? De personagens na DC. Se vocês estão acompanhando aí a saga do Superman, tem um grupo logo ali no Aventura do Superman, do Marv Wolfman, que se chama o Círculo também, que são criaturas que se dizem tocadas por Deus, né? Colocadas ali por Deus, que se acredita em algum momento que até o Superman, né, é uma delas, e tem uma história toda no Koyak com isso, que é bem okzinha do Marv Wolfman, não conseguiu repetir ali o sucesso do Superman que tinha conseguido em Titãs, mais ou menos na mesma época. E recentemente, assim, comparativamente recentemente, no renascimento da DC, o Jor-El, né, que foi revelado que foi salvo da explosão de Krypton pelo Dr. Manhattan, ele participava de um grupo também, meio que uma quinta essência, mas era chamada de Círculo também, que tinha outros personagens como aquele Guardião do Universo, o Apa, ali, Apsa, e outros. Então, há sempre a ideia na DC, nessa recorrência de um círculo como uma coisa divina. E entra aí o que eu falei que gosto dessa interpretação que o Reginaldo dá, porque é meio que como se fosse um poder moderador ali, né? Enquanto o universo está entendendo as próprias regras, essas novas entidades todas existem, e esse primeiro círculo parece como se fosse um poder moderador mesmo, alguém que vai resolver disputas ou dizer, ó, teu canto é lá, teu canto é aqui, fica na tua, ou vem cobrir isso aqui. E tá lá nesse momento já como meio que um poder residual, né? Ele sabe das coisas, mas não tá tão ativo assim. Vamos pra saideira do capítulo, né? Essa capa aí do, pelo menos a do Dave McKean, esse Morpheus chifrudo, Reginaldo, você consegue identificar quem é esse que ele tá segurando assim na palma da mão? Será que vale a pena assim dar uma interpretada nisso aí? Ixi, cara, você sabe que eu não interpretei nada. Dropei. Eu vejo assim, assim ao fundo, assim, alguns silhuetas e tal, eu interpreto assim exatamente como esses Sandman, né? Como esses aspectos, né? Mas eu fiquei vendo esse Sandman, nessa, não sei se é um Sandman na palma da mão, não sei, não consegui identificar, não, né? Um Sandman chifrudo, né? Eu fiquei, pô, será que é o gigante, né? Não sei, não sei se dá pra gente ter esse tipo de interpretação, não. Mas assim, o que, é que vocês acham dessas duas capas? Qual é a preferida de vocês? Pra mim, eu já digo logo que é a do Maquin, né? Vai ser sempre a do Maquin. Pois eu sou o anti-Loig e fico sempre com a do Williams. Eu tô mais na do Williams também, porque eu acho mais bonita, né, esteticamente, mais a ver com a história, com aquele lance do hospício que ele faz, inclusive, dentro da edição. Mas essa do Maquin eu acho muito melhor do que a primeira. Anos luz à frente da primeira. Porque ela tem, de novo, aquela questão das viajadas, da interpretação, da gente nunca saber se tá certo ou não. Eu vi esse Morpheus aí mais ou menos como uma variante, né, como um Morpheus árvore, sei lá, com outros Morpheus no entorno, né? Então, mais ou menos como aquela reunião mesmo dos Morpheus. Eu vi por aí, eu vi que tem uma, não sei se é uma bússola, alguma coisa em cima ali. Eu fiquei imaginando que talvez fosse o século, né? O relógiozinho, né? É, o século, exatamente. É. Então, essa capa, pra mim, é muito mais interessante do que a primeira. Essa aqui, eu vou ficar em cima do muro. Vai, vamos lá. Eu vou no empate técnico aqui. Só um comentário aqui também. Peguei do pé do Luigi, mas vamos ser justos. Eu gosto sempre de pensar, né? Como a gente comentou lá, quando gravou sobre o Justiceiro Max, de capa favorita, eu fico imaginando qual capa eu gostaria mais de ver, me chamaria mais a atenção pegar esse gibi na banca, né? E a do Maquin, nesse aspecto, eu acho mais legal, pela composição de cores, pela existência do logo ali também, né? Aliás, existem três logotipos de Overture nessa capa, né? Esse grandão aí, um logo abaixo dessa ave e um logo abaixo da mão também. Eu acho que é para reforçar essa ideia de vários Morpheuses, sei lá. E há um subtexto aí bacana também, provavelmente, mas que não consigo captar como um todo. Acho essa capa, assim, para ver numa banca e tudo mais legal do que essa do Maquin. Mas eu acho que a do Maquin, do que a do Williams, mas até acho que o Williams nessa tá tentando dar uma de Maquin, né, em fazer essas coisas com vários significados, encaixando aquela cabeça do Morpheus saindo do prédio e o prédio mostrando vários elementos ali, a gente sabe qual é esse prédio e tudo mais, mas tem até um dirigível preso numa árvore ali misteriosa, mas acho que até por força, né, do design mesmo, essa borda estranha, o nome ser de uma Overture tá bem estilizado ali, não me ganharia tanto na banca quanto a do Maquin. Lembra o Williams emulando um pouco o Maquin no Casa de Bonecas, né? Eu fiquei com essa impressão, assim. E aí, Reginaldo, você como poder moderado, o que, que você acha aí? Qual a capa, sua capa favorita? Quer também fazer algum comentário sobre a do Maquin? Nessa daqui, cara, eu realmente não gosto tanto da capa do Williams. Eu acho ela bonita, mas é assim, ela não me chama tanto a atenção, embora seja cheia de detalhe, né? Numa das janelinhas ela tem uma daquelas prisões lá, assim, individuais, né? Acho que, eu não sei se não é uma Iron Maiden, é uma prisão mesmo, assim, que é em forma do corpo humano, né? Então ela é cheia de detalhezinho, ela é bonita, mas não, particularmente pra mim, ela não me atrai tanto. E aí você olha a do Maquin, ela realmente, ela tem mais a cara de Sandman, né? Então, de novo, né, essa a segunda eu também vou ficar com a do Maquin, né? Embora eu não ache das mais bonitas dele também, mas eu acho que essa dá mais leitura, você vai interpretando, vai vendo esses chifres aqui, você quer adivinhar do que é, se é de barro, do que é. Essa eu viajo mais, né? Então eu fico com a do Maquin, pelo menos aqui ainda, por enquanto. Acho que, pra mim, as duas primeiras eu prefiro também a do Maquin, embora eu tenha xingado ele aí no começo, mas eu sou volúvel, né? Eu sou assim mesmo, cara. Então fechou 2-2 também, essa é a segunda capa. Não. Eu tinha votado pelo empate aí, pra não ficar em cima do muro. Então, eu vou mudar meu voto, vou pra do Maquin nessa daí, ganhou a do Maquin. 3-1. 3-1 não, é 4-0, porque eu banquei no começo que ficava com a do Williams pra implicar com você, mas como eu falei, a que tem um apelo pra mim nesse caso é a do Maquin. A do Williams é mais relevante pra história, mas a do Maquin tá mais bacana nessa. Pronto, subscrevo, declaro que eu vi e concordo. Pronto, virei 2 votos. Sou sempre assim, cheio de si, irritante, ocupado apenas comigo mesmo e avesso a conceder a ribalta a qualquer um que não eu. Isso é fascinante. Só consigo imaginar um punhado de ocasiões em que um fenômeno desses possa acontecer. Prelúdio, capítulo 3. Nas justificativas que o Gaiman falava sobre os atrasos, né, na época, ele tinha soltado que essa terceira edição era o mais próximo que o Sandman ia chegar de um faroeste espaguete, né? Mas assim, antes disso, né, o capítulo abre de forma assim, bem épica, né, com uma narração em off, né, sobre os danos que essa ameaça vinha causando nessa galáxia, né, e exércitos se formando, né, para combater nessa guerra que será o fim de tudo, né, diz assim num recordatório. Moro, você conseguiu identificar algumas homenagens marvetes aí do Gaiman? Eu queria te perguntar também se nesse capítulo, assim, numa leitura assim, cronológica, né, sem olhar para as edições subsequentes, você acha que o leitor que estava lendo ali no gibizinho avulso já tinha sacado o que era essa ameaça cósmica? E aí? Ó, começando pela ameaça em si, eu entendi desde o princípio, a não ser que eu tenha entendido errado desde agora, né? Desde então, eu entendi que é realmente esse câncer mesmo, né? Essa loucura universal, como o personagem explica pro Morpheus, né? Que uma célula enlouquecida espalhou essa loucura pelo universo e tá havendo uma batalha do universo contra ele mesmo, né? Uma coisa irracional que tá levando todo mundo. Não vi como um inimigo em si, mas o inimigo é a loucura, né? Provocada pelo câncer. O que Morpheus vai fazer adiante é combater a causa em que pese os sintomas estarem aí rachando o universo. Mas aquilo, Igor, quando eu comentei até no outro momento lá na frente, né, essa versatilidade do traço do Williams, a gente vê aí uma parte bem Moebius, né, essa sequência toda aí, quando o Morpheus com o gato chega naquela planície, né, aquelas construções fálicas, todas aquelas nuvens e os personagens que vão surgindo ali são bem Moebius, e aquela raça também que ele chama de Tarn, né, os guerreiros de Tarn, que montam seus pássaros e voam através do espaço. Aí no seguinte ele já faz uma coisa mais pintada, aí a gente tem esses bichos parecendo uns escaravelhos, enfim. Eu acho que tem muito do Kirby aí também, né, ele bota aquele, o Kirby Crackle, né, aquelas bolinhas do Kirby, a gente vê ali uns dois arautos, né, que acho que é isso que tá chamando a atenção aí, como se fosse de um Galactus. E uma coisa que eu percebi também na narração ali, talvez até porque recentemente a gente tenha gravado um pilha de gibi sobre a Armageddon 2001, que ele fala que a Wave Riders and Planet Eaters, né, como devoradores de planetas, né, esse Galactus, e Wave Rider, em inglês é o nome do Tempus, né, que é o fio condutor ali de Armageddon 2001. E aqui no Brasil ficou traduzido, deixa eu confirmar aqui, no Tempus mesmo, não foi? Não, era isso, Tempus, mas nesse gibi do Morpheus, eles traduziram, mas não fizeram nenhuma referência, não, ao Tempus em si. Acho que foi uma tradução literal mesmo. Ah, aqui tá Cavalgadores de Onda. Cavalgadores de Onda, é isso mesmo, isso. Literal mesmo, não há nenhuma menção. Talvez não seja mesmo a interesse, não, Armageddon 2001 não é essa obra seminal toda, porque o Gaiman faz questão de citar aqui, até porque é uma coisa com tempo, e a gente tá falando aqui de espaço, né, um momento específico, inclusive no tempo, que o Gaiman precisa estabelecer, porque é antes da série, não vai falar de viagem no tempo aqui. E até você vê, né, Luigi, uma referência também de traço aí, nesses arautos que do Devorador de Planeta, tem um surfistinho ali no canto, esquerdo da tela, e você vê as achuas também, né, aquela coisa mais preta que o Kirby gostava de fazer. Eu gosto muito, gosto dessa sequência aqui demais, e como ele faz os personagens em estilo contrastar, né, as próprias cenas que aparecem aí, as bondosas, e ela chega assim, eu fui bondosa? Isso é bem legal também. E se você fala aí do Moebius nessa história do Faroeste, é do Blueberry, né? Você fala, né? Sim, sim. Acho que é bem estilo do Jinjiro, né? Que assim, ele tem vários estilos, né, ao longo da carreira dele, né? Tem o estilo dele sci-fi e tem esse estilo dele do Faroeste. Eu acho que quando você fala assim do Moebius, eu liguei mais a esse estilo Faroeste. Eu achei que tá a cara desse. Quando o Moebius ele desenhava o Blueberry, ele só assinava como Jinjiro, né? É, que me perdoe, eu já Jamerson, que é fã do Blueberry, mas não, nunca li, porque eu vi posters, vi imagens isoladas, mas não conheço assim. Fiz uma ligação maior com Azar, que foi meio por conta desses aliens que aparecem na página até eu, que aí não tem o que discutir, né? E as paisagens desérticas do gibi do Azar, que também foi publicado aqui há algum tempo pela Nemo. Eu tinha até pouco tempo esse volume e eu lembro bastante dessas construções fálicas no meio de um deserto, que ele gosta muito, né? E que a gente vê aqui também, né, nesse frontispício desse capítulo aí. Pode ter aí a ligação, mas eu não tenho essa bagagem do Blueberry que o Jamerson tem, por exemplo, para dizer que a vaca é a dele. Mas vejo sim o estilo do Moebius, independente de qualquer coisa. Tanto as Ark, mas mesmo o Blueberry mesmo, mais velhinho, né? Não as primeiras histórias que eles lembravam um fumete, né? Mais seco, assim, né? Mas as mais recentes, assim, as últimas que o Moebius fez, eles lembram realmente essa arte aqui. Então eu acho que a homenagem, sim, é dirigida assim, né? Já que ele, acho que o Gaiman falou assim, ó, já que vai fazer um faroeste aí, se inspira num dos melhores, né? Então eu realmente acho que é dirigida assim, não é só impressão não, parece muito mesmo assim, o cenário, a composição, né, deles caminhando, a hora que eles chegam na cidade, eu acho muito, muito, muito Moebius mesmo. Eu fiquei com a impressão assim que nesse segundo triângulo, né, tem uns triângulos invertidos, né, e você vê umas figuras, né, eu fiquei com a impressão que no segundo triângulo, ele fala assim, esse júri resplandecente, assim, ele remetia aquelas criaturas lá daquela inversão, naquele conto lá do Alan Moore para a Tropa das Lanternas, né, de onde saiu o Atrocitus, né, eu achei bem, bem parecido mesmo, assim, inclusive até com a arte, né, que eu acho que, se eu não me engano, era do Kevin O'Neill. E a do quarto quadrinho, eu achei esses insetos, assim, muito aquela história lá da onda de aniquilação da Marvel, né. Se me corrija se eu estiver errado, mas a onda de aniquilação, eles são vilões naturais do Quarteto Fantástico, né? Isso, é do aniquilador lá. Só uma coisa, a gente sempre que vê esses alienígenas e tudo mais, a gente, principalmente leitores mais antigos, né, acabam futucando os confins da mente da gente, da memória, para tentar achar alguma daquelas raças mesmo que o Alan Moore gostava de mencionar, né, no Conto da Lanterna Verde, Conto da Teopa. Que ele fez várias coisas muito legais. Aquele Lanterna que não enxerga, né? O Hot Lop Fan. Isso. E outros conceitos muito legais. A gente acaba querendo ver ali, até porque a gente sabe da relação do Gaiman com o próprio Moore, né? Então a gente fica tentando sempre ver onde é que ele pode ter feito uma referência e tudo mais. Ele tem um super cão ali, né? Parece um pouco kryptoniano também, não sei, mas tem um bulldog aí, Adão Negro. Ele diz que a patrulha canina espacial, né? Ele fala também na Tropa das Lanternas Verdes, né? Ele cita algumas, assim, algumas figurinhas mais carimbadas, né? Confesso que agora com criança na família eu ri desse Patrulha Canina Espacial aí. Eu sabia o nome de todos, cara. Marshall Rebel. Você sabia, Mauro? Sabia o nome deles? Não, eu sei os da Patrulha Canina das Crianças, velho, só. Ah, não, não, não. Tô falando da DC, cara. Não. Não, eu tô de sacanagem. O pai de criança conhece de cor o nome da Patrulha Canina ali, ó. Não, não, não. Eu pesquisando, eu sabia que tinha uma Patrulha Canina. Agora que eu descobri que tinha uma canina. Não, pra mim é outro universo. Não, existe aquele desenho. Meus sobrinhos, a criançada adora isso aí, bicho. Criançada adora. Cara, eu não sabia. Então, aí é que tá. Você vê que engraçado, cara. Não é minha realidade. Eu nem sabia disso, né? Mas eu falei, com certeza a DC deve ter essas doideiras. E tem, né, meu? A Patrulha Canina era a equipe do Crypto. E aí, cara, o nome dos cachorros é muito doido. Doido, cara. Assim, é Terrier de Cauda, né, meu? É o Collie Camaleão, Hot Dog. É uma legião de super-heróis canina, né? Exatamente, cara. Exatamente, né? É Paw Push, Tusky Huck. Os caras escavam uns negócios assim, né? Assim, puta merda. Voltando para o Morpheus, né? Que agora caminha ao lado de sua versão Gato dos Sonhos, né? Rumo à Cidade das Estrelas, um deserto que vai dar numa ponte de pedra de extensão inimaginável, né? Aquela que o Reginaldo falou, que é segurada por um troll, né? Gigantesco. Como eu dizia, o Sandman, ele tá num faroeste espaguete, né? Mauro, comenta essa cena que, para variar, vai desembocar assim, nesse encontro, né? Que o Maurício antecipou das três bruxas. Né? Em seguida, assim, os dois, né, o Morpheus e o Gato, eles acabam conhecendo aquela pequena esperança. Né? Fala aí também em que circunstâncias isso acontece. Até vou fazer um parênteses antes. Eu acho que também é um barato, né? Um negócio que quando eles chegam nesse mundo, né? O sobretudo do Morpheus está pegando fogo, literalmente, né? Você vê as chamas. E depois ele vira tipo um hot rod, né? De carro. Ele tá com o sobretudo pintado, né? Como se fosse as chamas, né? Eu achei um barato isso daí. Visualmente é um detalhezinho insignificante, mas eu achei bem legal. Aí ele encontra as três bruxas, né, as bondosas, e elas estão vestidas como mulheres do Velho Oeste, né, de novo, né, a donzela, a de meia idade é a idosa, elas vêm e querem negociar com o Morpheus, o gato, né, eu acho muito interessante também, porque elas sempre aparecem devorando algum animal lá na série tradicional do Sandman, só que o gato aí é um aspecto dele, né, então ele não teria como negociar com elas. E ele fala que ele não precisa delas, tal, de conhecimento, que não é o que ele está procurando ali naquele momento. E a donzela, na verdade as duas, né, a donzela e a idosa, acabam falando tudo que vai acontecer na trama, né. A donzela, ela fala, a sua jornada levará a cidade das estrelas, ela levará a noite adentro através do tempo, então a noite, o tempo, sem conhecimento você está condenado. E depois a idosa fala, Morpheus, a trilha que você está escolhendo leva direto ou indiretamente à sua morte. E vai levá-la na série tradicional, né? E justamente pelas mãos delas, né? Elas é que vão causar. E você falou em mãos aí, né? Se você perceber a página dupla, né? É uma mão, né? Você vê as linhas da mão, né? Como se elas lessem a mão da pessoa, né? Eu acho bem legal isso. É muito bacana, cara. E depois ainda tem a referência à coisa das bondosas. Né? Ele fala, agradeço sua bondade, e aí uma fala para outra, né? Bondade, mas nós não fomos bondosas, ou fomos? Eu não fui bondosa, meu mimo, nunca sou. E aí, então, já fazendo a referência dela ao arco, né, das bondosas, que é justamente onde elas vão matar ou causar a morte do Morpheus, né? Falando um pouquinho mais pra frente, depois da cena realmente de Velho Oeste, e ela é muito de Velho Oeste, né? Muito do Yojimbo, é muito do Por um Punhado de Dólares, o Morpheus chegando, aquela perspectiva da câmera, né, do desenho, no nível do pé dele e do gato, como se fosse o cavalo, né, ao lado dele, e aí eles chegam na cidade e são perturbados pelos valentões da cidade, e em vez do Morpheus atirar neles, ele joga areia. Então é muito uma homenagem, sim, ao Velho Oeste, né? Tem todos os elementos aí de um western, de um faroeste, um western espaguete. É muito bacana essa cena. E aí uma das bondosas, né, lá atrás, ela tinha falado pra ele, não pra ele, ela tinha falado sozinha depois que ele foi. Bondade seria dizer a ele para não olhar debaixo da cama. Por quê? Porque ele entra numa casa, tá ali um homem morto, estripado, e ele olha debaixo da cama e ele encontra essa esperança, essa menininha que ele acaba acolhendo, que ela acaba virando a companheira de viagem dele e que vai desenvolver, né, vai dar a conclusão mais lá pra frente, pro final da história. Num lance, assim, de três quadros, né, nessas páginas aí, quando ele começa a andar com a esperança, né, aí no do meio, né, o Morpheus, ele desaparece, né, por uma fração de segundo, e aí nesse quadrinho do meio só fica a esperança, né, e no primeiro ela comenta, né, que achava que Morpheus estivesse ali para salvar todo mundo, né, e daí ele só volta a aparecer no terceiro, né, e diz não estou. Eu acho bem legal porque isso, assim, passa despercebido, mas vai fazer sentido lá no comecinho da quarta edição, né. Aí, bom, assim, quando tá anoitecendo, né, já que o Morpheus é o príncipe das histórias, Esperança pede para que ele conte uma história, né, com ele e uma princesa, né, e que o Morpheus, assim, ele resolve contar justamente a que dá origem ao Elmo, né, aqueles portões de chifre e marfim, e a origem secreta da Leonora, né, lá do finalzinho de Um Jogo de Você, né, que ela faz aquela breve aparição. Reginaldo, comenta esse conto do Morpheus, né, você gostou? Será que você mudou seu ponto de vista de 2017 pra cá, eu já sei a resposta, mas diz aí. Essa história, acho que era a que eu mais esperava ver desde que foi anunciado o Overture, né? Desde que o Gaiman falou que ia contar essa história no prelúdio. Ele falou que iria contar, finalmente, como o Morpheus forjou o Elmo e os portões. Eu achava fantástico, porque Sandman tem pouquíssimo confronto, não é uma história de heróis. E eu gosto até por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, você acha interessante ver ele num confronto, assim como o Estação das Brumas é muito legal você imaginar ele bater de frente com Lúcifer, você também pensar que ele iria lutar contra dois deuses antigos, super poderosos, que chegaram até a quase vencer ele, né? Você espera uma tremenda história. E a hora que chega aqui, né, na narração, ela é fraquinha, ela é diluída. Primeiro que os dois deuses são super genéricos, assim, beira... Na verdade, eles nem aparecem. Eles aparecem em dois momentos, assim, e nem aparecem com a mesma figura, né? Na primeira vez que um deles aparece, ele tá numa forma, e depois, quando o Morpheus tá lutando junto com a Alianor, ele tá com outra forma, ou diferente. Talvez porque o Morpheus está contando a história. É uma narração, né? Então, não é realmente... Você não tá vendo a história em si, né? Você tá vendo a narração da história, mas não justifica, não. Eu achei fraca mesmo, né? Eu achava que teria que ser um momento, um daqueles momentos marcantes mesmo, assim, tipo o coração de uma estrela, uma coisa grandiosa teria que ser, né? E eu achei fraco. Mais interessante, sim, eu achei alguns detalhes dessas passagens que eu acho que você precisa ler várias vezes para você pegar. Que, assim, o Morpheus, você percebe que isso daí foi bem no começo dos tempos, ele ainda não é um perpétuo experiente, vamos dizer, de certa forma, assim. E ele até comenta isso, que todos os perpétuos, os irmãos deles, todos eles estavam começando, né, também, a carreira, de certa forma, vamos dizer assim. Mas ele fica preso, né, no sonhar, ele fica preso no castelo por esses dois deuses, né, numa espécie de catacumbas, né, nessa prisão. Você vê que ele desenha a galeria dele, da família dele, e ele tá pedindo ajuda, né, para se libertar pros irmãos. E nenhum irmão vem ajudar ele, né? E ele comenta que nenhum deles ajudou porque eles eram jovens e orgulhosos. E eu relaciono isso depois, eu acho que até foi por isso que o Gaiman fez. Por que que o Morpheus depois não pediu ajuda quando ele tava preso pelo Burgers, na cúpula do sonho? Quando o Burgers prendeu ele, né? Por que ele não chamou, né, como a morte falou? Por que você não me chamou? Ele podia falar, porque eu chamei aquela vez e você não veio, né? Porque ele fala isso, que ele só não chamou a desejo e deleite. Ele falou que não chamou a desejo, porque a desejo era uma desafeto dele, e a deleite, porque a deleite estava passando por um momento que ele fala que é outra história, né? Você acredita que seja o momento dela de mudança, né? Que ela estava deixando de ser deleite para ser delírio. Mas o interessante é que quem vai ao socorro dele é a própria desejo. E o que a desejo faz é, ao invés de libertar ele, é oferecer uma amante para ele, oferecer uma companhia para ele. E o que ela entrega para ele é a Alianora. Eles se envolvem, né? Eles acabam se envolvendo. Junto eles enfrentam os dois deuses, né? Derrotam, né? Mostra o Morpheus um detalhezinho, assim, bem num cantinho, montando, assim, né? Construindo o elmo, que é talvez, assim, é o símbolo maior dele. Tanto é que é a figura que aparece na galeria dos irmãos. Que eu acho que teria que ter um tremendo destaque, né? Teria que ser tipo o predador fazendo, né? Os troféus que ele faz, assim, né? Morpheus teria que estar fazendo daquele jeito, assim, né? Dando um destaque. Você vê só num cantinho, assim, uma coisa que nem lembra o elmo dele, né? Que o elmo dele é uma coisa esquisita. Parece que tem uma coluna vertebral enfiada num crânio. É uma loucura, né? Você pensar, assim... Eu imaginava que o Morpheus estava com tanta raiva que ele despedaçou o deus e juntou as peças para fazer o elmo, né? E não é fraco. Para mim, a impressão que eu tenho é que é uma história fraca. O que você vê só, assim, o que eu acho interessante são esses detalhezinhos, né? Que você vê que da onde surgiu a Alianora, da onde surgiu talvez o distanciamento do Morpheus com os irmãos, por isso que ele não pediu socorro lá na frente. Depois, a continuidade da história, você descobre da onde surgiu aquela história dos recifes do sonhar, que você depois conhece a história da Barbie, né? O arco da Barbie. Eu sempre esqueço nome do arco dela, cara. Como que é mesmo? É um jogo de você. Um jogo de você, isso mesmo. Na verdade, é o presente que o Morpheus dá pra Leonora. É o Porpentino, né? Não, na verdade, ele dá o... É a Joia Rosa, né? E, eventualmente, quando a Leonora morre, né? Muito tempo depois, essa joia, ela persiste e para nas mãos da Barbie, né? Que a gente chama lá no jogo de você de Porpentino. Mas é a Joia Rosa, né? É uma parte da essência do Morpheus nela, né? Ele dá a joia e o Recife. Ele dá o mundo pra ela. Isso, né? Ele dá as duas coisas pra ela. Pra realmente... É aquele presente de despedida pra manter distância. Pra ela ser independente. Não é presente de despedida. É o cara que separa da mulher e fala... Porra, fica com o apartamento e não me enche o saco. Isso aí. De certa forma, ele tá sendo quase tão escroto quanto ele foi com a Nada. Que com a Nada, ele mandou ela pro inferno. Exatamente. Né? Ele mandou ela pra um apartamento pior, né, Mauro? Cara, mas é bem por aí, né, cara? Com a Nada foi pior. Porque a Nada rejeitou ele, né? A Leonora, ele cansou dela. Isso. Você vê o tanto que o Morpheus é escroto em todos os aspectos, né? E aqui é isso mesmo, cara. Ela salvou ele, ajudou ele a recuperar o sonhar. Aos poucos a relação foi esfriando, ele foi cansando dela e não podia mandar ela de volta pro mundo desperto. Então ele falou, ó, tá aqui um puxadinho aqui, ó. Eu tenho esse apartamento que eu não tô usando, fica aí com ele, uma joinha rosa, né, tipo, comprou um colarzinho, um apê, né, um dos que ele tinha e falou, ó, fica aí, tá de boa e não me aparece mais por aqui, não. Não vem sem ser avisada. E mais, ainda disse, quando não quiser mais me chame que eu venho recolher tudo. Isso aí. Se achar ruim, eu pego tudo e te mando embora. E fazendo um paralelo aqui, que talvez vocês queiram me bater, mas eu ligue. O Morpheus aí matou igual o homem mortal na série da Mulher Hulk, né? Que quando fica de saco cheio de relacionamento, ele morre. Ele pula pra se matar. Aí o namorado, esposa dele acha que morreu e aí abre a sucessão e tudo mais, e ele vai viver outra vida. Não, eu fiquei aliviado, cara, porque eu achei que você ia comparar com o Luigi, já compararam ele com o Kogos, com não sei o que. Eu falo, não me leve a mal, eu falei, caramba. Pelo amor de Deus, não quero me meter nos relacionamentos amorosos do Luigi. Vocês estão acabando comigo. Rapaz, eu confesso que eu gosto desse conto e até acho que o Gamer, ele tinha mais a dizer sobre essa história, mas se você reparar direitinho lá naquelas notinhas dele, no final da edição definitiva, ele disse que chegou num ponto dessa minissérie que ele começou a se policiar, porque a história estava começando a crescer demais. A tendência é que se ele demorasse demais em alguns pontos, o principal ia acabar perdendo foco, né? Então, eu acho que é só uma historinha assim, de fogueira, assim, é bem editada, né? Porque o gato, como vocês falaram, ele acaba lembrando, né, essa parte feia, né, que o Morpheus, ele acabou não contando, né, pra Esperança. Eu me atentei muito para esses pontos que o Reginaldo falou, né? Pra mim funcionou bem, né, esse conto assim do Morpheus, e não só ele, mas assim, acho que a própria minissérie, e eu vou voltar isso mais lá na frente, a própria minissérie acaba fornecendo alguns motivos para o Morpheus ser o que ele é, né? E dá algum tipo de redenção também para Desejo, né? Isso eu também vou falar isso mais lá na frente, porque a gente vê que ela deu a Leonora, aí a gente fica pensando, pô, ela deu um amante assim e tal, e você vê que essa amante era super poderosa, né? Ele só conseguiu se libertar desse cárcere com a ajuda da Leonora, né? Então, assim, ela não forneceu um exército, mas forneceu uma pessoa que poderia ajudá-la, né? É. Então, assim, qual foi o erro da Desejo aqui? Qual foi as segundas intenções, né? Então, eu acho bem legal porque a gente vai começar a relativizar a personagem de Desejo, né? Será que ela era tão mal assim? Será que ela sempre foi uma vilã, né? Então, assim, eu acho que é bem legal, assim, que essa minissérie, até o final, a gente vai ressignificar a relação do Morpheus com a Desejo, cara. E eu acho isso uma coisa, assim, muito foda nessa minissérie. E assim, né? Ela foi legal com ele, que ela deu realmente uma amante poderosa, que ajudou ele a recuperar o sonhar. Ela podia ter dado pra ele uma amante tão espetacular que ele poderia ter querido ficar só ali na cela pro resto da eternidade, tava de boa. Mas não, Não, ela, pô, ela pensou maior aí. Aqui eu volto, né, pro que eu tinha falado lá na Mad Hat. Olha isso, né, cara? A Leonor era uma pontinha solta, meio sem explicação lá num jogo de você. E aqui ele desenvolveu uma baita história em poucas páginas, né? E que se relaciona com como ele conseguiu o elmo, o portal. Cara, tinha tanta coisa em Sandman que dá pra você desenvolver bem feito, com mais ou menos páginas, né? Que realmente, se ele fosse dedicar só a isso, dava quase outra série. Vamos lá, eu só vou só levantar a pulguinha pra você, quando você for absolver a desejo lá na frente, Luigi, repara que ela tá, a Leonora, ela tá cheia de luz aí aparecendo e ela fala uma coisa assim, ó. Ele fala assim, ó, o que você é? Ela fala, eu sou uma criatura da luz. E ela fala, esta é como todas as histórias, não? Uma princesa corajosa resgata um belo príncipe de um calabouço e de ogros malignos. Eu acho o seguinte, cara, é assim, a gente tem que ir, né, alto lá. Essa desejo não é flor que se cheira desde lá de trás, porque você lembra que a história do coração de uma estrela é antes disso. Então ela já foi lazarenta com o irmão, porque o Morpheus falava que a desejo era a irmã que ele mais gostava lá no começo, né? E ela já tinha dado, porque ela é desejo, né? Ela já tinha dado a rasteira no irmão por conta daquela Oana que se apaixonou pelo sol, né? Então, aqui também, antes da gente também achar uma figura bondosa, tudo, a gente tem que analisar, que eu não sei, eu acho que eu até coloquei na pauta, tá, pra vocês, não lembro se eu coloquei, mas que eu perguntei se vocês acham que essa Leonora é uma humana, porque eu fiquei meio suspeito, assim, fiquei suspeito achando que ela não era uma humana. Embora depois ela comece a choramingar, que ela não pode mais voltar pro mundo desperto, mas eu acho que ela também foi colocada aí pra buzinar na orelha do Morpheus depois aí de um tempo, porque eu realmente não absolvo a desejo, porque não é que eu não absolvo, eu acho que a função dela é essa. Então, vamos tocar lá na frente, que acho que é a hora que fechar a história, a gente tem mais material para falar dela, né, da desejo. Saideira do capítulo, Reginaldo, essa capa da terceira edição, do Maquin, eu não entendi de verdade, porque o Maquin, ele tá pintando assim, o Morpheus com um manto branco, né? Isso lá deixa a primeira edição. Eu fico me perguntando, e isso não teria sido a primeira vez, assim, se houve um mal entendido, já que, como o próprio Maquin fala, ele e o Gaiman se comunicaram muito pouco, né? E assim, o Maquin acabou achando que a história era sobre o Daniel e não sobre o Morpheus, né? O que, que você acha, bicho? Porque eu acho muito estranho ele desenhar o Morpheus com esse manto branco nessas capas. Não, essa não, você não vai conseguir me convencer, Luigi. Essa daí, meu, foi o estagiário do David Maquin que fez, meu. Sabe assim? Só pra complementar e pra não perder a oportunidade. Cara, quem escolher a do Maquin nessa é clubista, velho. Não tem, é igual o cara tá ali, o time tá tomando de 8-0 e o cara bota a culpa no gramado ou no juiz. Essa daí não tem defesa, velho. Vou continuar meu mantozinho rubro-negro, sabe? Porque essa capa do Williams III, né? É como se fosse só o câncer, né? Essa ameaça, né? Só, velho? Isso aí, eu achei... Só o câncer? Escuta, cara, aqui é o que o Maquin era, cara. Aqui, ó, ele fez um negócio viajante, ele mistura câncer com o universo, com a figura do Morpheus ali ao fundo. Cara, essa capa é bonita demais. Essa aqui é um 7-1 disparado aqui. Eu acho ela deslumbrante, cara. Ô, Mauro, eu ia dizer que isso aí que você descreveu do futebol é a coisa de flamenguista, e o flamenguista foi e confirmou antes de eu falar qualquer coisa, então não tenho mais nem o que dizer. Essa aí, sem dúvida, pelo quesito do que me chama a atenção na banca, o Williams dá 7-1 mesmo, fácil. Aí você ainda vê a face do Morpheus, né, ainda, né, estilizada assim, num canto, aqui é linda, linda demais, não. Ainda tem essa gradezinha embaixo aí, né, como se fosse uma coisa meio tentando ser contida, mas tá explodindo lá do outro lado, eu gosto muito. Ah, é linda, cara, é linda, e aí você chega na do Maquin, né, meu, que tem só a areia do gato, um gato esquisito, cara, meu Deus do céu. Gato de cabeça pequena, muito muito mal feito, cara. Assim, o Dave McKean, cara, ele conseguia fazer aquela coisa assim, que o feio, ele fazia o feio bonito, cara. Sabe aquela coisa assim, sabe o despenteado que é bonito? Sabe, galanzinho que não penteia o cabelo e continua bonito? Ele conseguia fazer isso. Aqui ele vacilou, cara. Aqui essa capa é horrorosa, cara. Não é nem... É muito ruim, porque não tem nada a ver com nada, cara. Não tem nada a ver nem com a história, meu. Porque não tem deserto. Aonde tem deserto aqui, meu? É deserto assim com duna. Não dá nem pra falar. Respeito demais o McKean pra continuar falando. Sou quase tão velho quanto esse universo, criança. Posso garantir que jamais encontrei um felizes para sempre. Eles foram felizes por um bom tempo. Minha história chegou ao fim. Durma, jovem esperança. Volte a dormir. Prelúdio, capítulo 4. Estamos de volta, né, com a segunda parte do nosso Senen anotado, dedicado à minissérie Overture, né, ou Prelúdio. Voltando dessa pausa, assim, para recarregar eu, o Luigi, tô de volta com Maurício Dantas, Mauro Inovitch e Reginaldo Ilman, né. Sem perder muito tempo, né, a gente havia concluído o terceiro capítulo, e agora vamos seguir em frente, recomeçando, assim, pelo quarto capítulo, né. Eu queria propor que comentássemos logo, né, as duas participações do Pai Tempo, né, logo agora nesse reinício, né. Eu tô propondo isso porque essas duas passagens ocorrem nessa mesma quarta edição, né, uma logo assim de partida e a outra mais assim perto do final, né. A primeira é justamente dentro daquele quadro do meio, né, dentre aqueles três que eu comentei na edição anterior, né, na edição 3. E assim, antes de passar, né, a palavra ao Mauro, eu só queria registrar ou relembrar, porque se não me falha a memória, algum de nós já fez essa associação no programa passado, mas assim, o pai dos perpétuos, ele é a cara do Destruição, né? Pelo menos assim, numa idade intermediária, né? Porque conforme o diálogo dos dois acontece, né, dele e Morpheus, cada vez que ele fala, ele tá numa idade diferente, né? O Williams III disse que o roteiro do Gaiman dizia isso, né? Que a idade do Pai Tempo não era, assim, consistente, né? Ou obedecia, assim, uma ordem cronológica, né? Só a inteligência ou o discernimento dele que nunca variava, né? De partida, eu acho isso muito foda, né? Mas diz aí, Mauro, os seus meus comentários sobre essa passagem. Não, cara, é muito foda a maneira como ele é construído mesmo, né? Esse negócio dele ficar mudando constantemente, ele tá velho, jovem, meia-idade, moleque, enquanto ele vai falando com Morpheus, né? A gente juntou pra falar, né, as duas passagens que ele aparece nessa HQ, mas é interessante também a construção desse diálogo dos dois ser quebrado, né? Que ele tá conversando com o Pai Tempo, aí ele volta exatamente pro ponto que ele tava na trama, entrando na cidade lá das estrelas, e depois mais pro final, depois que tudo se desenvolve, ele volta a conversar exatamente do mesmo ponto, que o que o Gaiman tá querendo mostrar com isso? Que o tempo é relativo, né? Ele tá conversando com o tempo. O Morpheus é filho do tempo. Então, é um conceito muito bacana, cara. Ele quebra completamente a linearidade. Ele constrói um negócio, assim, muito interessante, essa quebra que ele faz, essa relativização do tempo enquanto o Morpheus tá conversando com o tempo. Então, eu acho um barato. Eu acho muito, muito bem feito. Ele tem aquele negócio, né, meio pai, né, meio divindade, de não ligar muito pro Morpheus, mas ao mesmo tempo ele dá aquela cobrança de pai, de você nunca vem me visitar, só vem me visitar quando precisa de alguma coisa de mim, né? Então, assim, né, ele traz uma, entre aspas, humanidade, ao mesmo tempo em que ele retrata, né, de uma maneira bem épica, uma divindade. Então é muito legal, uma construção muito bacana, gostei bastante dessa construção do pai do Morpheus. Ele lembra bastante Destruição, Mas ele também lembra o Barbudão, né, o Regi? É, tá, o Pai Tempo aí também dá aquela lembrada no Barbudo. O Murci, achou ele parecido? Eu achei, cara. Eu acho que tem uma referenciazinha, assim, ali. Não sei se tem isso no roteiro, em algum ponto e tal. Mas eu acho que tem uma piscadinha de olho do Gaiman aí sim, cara. Muitas vezes as pessoas representam o Morpheus como uma autoimagem do Gaiman, né? E você pensar direitinho que o Morpheus foi, de certa forma, um pai pra ele nos quadrinhos, né? Então, é assim... Isso! Você pode pensar mesmo nessa linha de raciocínio, né? Eu pensei nisso, cara. Eu pensei como meio que uma homenagem pro Moore, cara. Ele tem, né, além da óbvia barbona do cabelão, ele tem aquele olhar austero do Moore, sabe? Em vários pontos. Naquele ponto que ele tá bem velhão, com a barba branca, segurando... Né, cara? Tem vários lances legais. Ele, moleque, colhendo a maçã e no instante seguinte, na fala seguinte, ele tá velhão e a maçã na mão dele tá podre, né, cara? Tá envelhecida. É muito legal. E eu acho que ele tem aquele olharzinho do Moore, assim. Tem aquela expressão. Eu não sei se é uma coisa combinada do Williams com o Gaiman, se isso tava no roteiro, mas no momento em que eu li, me deu essa impressão. E aí, Maurício, quer comentar? O que você achou dessa passagem aí do Pai Tempo? Eu gostei dessa referência aí que o Maurício fez pro Moore. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas, de fato, essa análise faz aí, faz todo sentido, assim. Ele ser o pai barra patrono, né, do Gaiman, como foi na vida real. E essa interligação aí da figura do sonho. Eu gosto muito da coisa, assim, de família mesmo, sabe? Aquela família chata, aquele pai, aquela mãe chata. Toda vez ele encontra a mãe, encontra o pai e assim, e seus irmãos, cadê? Tipo, querendo saber do filho favorito, né? Comparar com, mas seu irmão, tipo a história do prêmio que passou no concurso, né? E isso é bem de família mesmo, apesar de serem divindades, mais do que divindades, né? Conceitos básicos da existência, né? O tempo, o sonho, enfim. Mas agem de forma mesquinha, bem humana mesmo, né? É uma coisa bem do humor inglês, ou uma coisa que o Gaiman faz, assim, que parece sério, mas quando você tira essa camada da coisa, assim, né, esse verniz, é um humor bem requintado, né? Eu achei isso bacana, eu não tinha reparado isso na primeira leitura, relendo agora pra gente gravar, foi que eu me toquei disso. E eu acho assim, viu, Mauro? Não sei se eu li errado, mas não acredito que a narrativa seja intercortada, até acho que pela reação do Morpheus no começo do segundo trecho, é como se fosse naquele tempo mesmo, a coisa estivesse acontecendo simultânea e o Morpheus está tentando lidar com o pai que o chama de volta, né, naquele momento ali, enquanto ele está tentando resolver aquele problema com a estrela, com o do vórtice e tudo mais, a história que ele está contando pra gente. Então me parece que é como se fosse uma ilinearidade do tempo, perdão aí o neologismo, sendo o tempo a personificação do pai, né? Essa, justamente essa impressão que eu tive. Não é que ele estivesse contando como se fosse um flashback, flash forward, nada disso. É que o tempo, para o tempo, é completamente relativo. Isso. Né? É, ele tá ali, mas ele também tá na Cidade das Estrelas, e de repente ele tá ali de volta, então eu fiquei com essa impressão também. Isso, exatamente. E é bacana como assim, é a coisa do pai, da mãe, que né, quando quer, né, quebra as regras para poder satisfazer a curiosidade, perguntar alguma coisa, o Morpheus atiça a curiosidade do pai perguntando da mãe, né, e aí ele dá aquela sentimentalizada no final, aí chama o filho de volta, assim, por que você falou de sua mãe, não sei o que, é essa coisa bem de família mesmo, né? Eu repito, por baixo desse verniz aí da narrativa toda, tem essa brincadeira do Gaiman que é bem bacana. Reginaldo, eu tava só esperando, eu queria que os caras falassem primeiro. Eu sei que você não é muito fã desse conceito, assim, do Morpheus ter um pai, ter uma mãe, não, assim. Eu lembro de você falar isso na leitura original, né? Discutiu naquele primeiro momento. Mas você mantém isso ainda? Como é que você hoje em dia você pensa sobre isso, sobre o Pai Tempo? Primeiro, né? Vamos falar primeiro sobre o Pai Tempo. Depois a gente fala lá da Mãe Noite, que é, acho que é na quinta edição, né, que ela aparece. O que eu não gosto, assim, eu acho legal. Eu não gosto que seja tão travado, assim, tão literal ele ter o pai e a mãe. Eu nunca pensei nos Perpétuos como uma família. Eu sempre pensei neles como irmãos, como forças compatíveis ou similares, assim, né? Como entidades e não como família mesmo, né? Com pai, mãe, eles filhos. Porque aí eu acho que fica muito literal. Eu acho que empobrece um pouco o conceito. Embora, assim, se você for buscar, eu acho que Sandman inteiro, ele é, se você procurar na mitologia grega, você, antes de você ler Sandman, você pega spoiler de tudo, né? Porque é muito mitologia grega, assim, né? Você vê que Oneiros, ele é filho da noite, né? Então, quer dizer, não tem nada de original nisso, assim, o Gaiman foi bem literal nisso, assim, ele não acabou desenvolvendo muito aí, ele foi realmente, na parte do tempo, sim, porque na mitologia, o deus do sonho, o Oneiros, né, ele só tem uma mãe, né, ele não tem pai, ele é sempre descrito como ter só a mãe. Outra curiosidade também interessante, que até na Odisseia é dito também que Oneiros poderia não ser uma pessoa, e sim um lugar, né, uma terra dos sonhos, que também é bem associado com o conceito aí que você vê do Morfeu, né? Que ele é o sonho, não seria necessariamente uma pessoa. Por isso que eu acho estranho eles serem conceitos vestidos em forma humana e de repente ser tão humanizados dessa forma a ponto de ter pai e mãe, né? Aí eu acho que aí me trava um pouco, né? Não sei o que vocês pensam nisso, mas para mim eu não gosto que seja tão literal isso. Ter um pai e uma mãe, eles serem irmãos, para mim tudo bem, até aí estava legal. E serem só isso, né? Serem o princípio do universo, ser isso, ser destino, morte, sonho, né? E não ter mais nada além disso. Aí aparece um pai e uma mãe. Aí eu fico já um pouco cismado com essa ideia. Eu acho que não tinha necessidade. Eu convivo bem só com os perpétuos, sem pai e mãe. Já que apareceu isso, hoje eu até levo mais numa boa, mas realmente eu não gosto. Eu acho desnecessário. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que ele enfraquece a ideia dos perpétuos. Eu entendo assim, tudo que você falou, assim, mas eu acho assim, que mais que a simbologia ou qualquer que seja a noção que envolve assim, a origem dos perpétuos, eu gosto assim, da função que ele, né, o Pai Tempo e a Mãe Noite, assim, que é, como eu disse, ela vai aparecer na quinta edição, eu acho que ela desempenha assim, dentro da trama específica assim, de Prelúdio, né, assim, como uma espécie de joguete assim, do Morpheus assim, para um plano maior. Né, assim, o que parece só um filho recorrendo assim, o auxílio a um pai ou a uma mãe, tem algo mais por trás, e isso só reforça assim, o quão eu acho que lazarenta é essa família toda, né, e partindo assim, inclusive dos próprios pais, né? Eu acho que talvez seja uma noção carola, eu até concordo, né? Mas eu gosto, assim, e gosto assim, especialmente da direção de arte que o Williams aplica aqui, né? Que ele tem um mix, assim, de psicodelia, né? Às vezes parece um vitral de igreja, aquela pop art, assim. Até um artista que o Williams se inspirou, ele até fala naquele encadernado da edição definitiva, que é o Peter Max, né? E se você bota o nome dele no Google Imagens, é um estilo assim, bem naquela pegada ali do Yellow Submarine, né, dos Beatles. Eu volto a dizer, eu concordo, assim, com você, viu, Ajanto? Mas usando aquela muletinha, assim, safada, assim, de vocês, assim, pra passar o pano lá pra série da Netflix, né, pra história funciona pra mim. E vocês aí, Mauro, Maurício? Ah, eu concordo. Funciona sim. Acho que tem essa pegada do Mo aí, né, a família disfuncional que vem desses pais aí, essa relação complicada, pais separados, por assim dizer. Pelo amor de Deus, não tô dizendo aqui que família problemática tem pai separado, não. Minha família já é problemática antes dos meus pais separarem. Mas a coisa do humor mesmo aí, bem sutil, né, da coisa. Agora, concordo, por outro lado, com o Reginaldo, até porque na história original, na mensal, a gente tinha algumas menções até eles dizendo, né, que existiam desde sempre, que foram criados junto com o universo em si. Não que a figura do pai e da mãe contradiga isso em si, mas diminui a grandiosidade dessas declarações, por assim dizer, e dá uma carinha muito de famíliazinha mesmo. Nesse ponto eu entendo, Reginaldo, humaniza demais, eu acho, e tira um pouco do mito da coisa. Agora fico por cima do muro aí, porque de fato funciona bem pra história, né? Acaba sendo parte do plano do Morpheus que vai se desenvolver aí a seguir, então não deixa de ser legal, não. Fico com o que o Reginaldo falou aí. No final a gente aceita, entende e bola pra frente. Agora eu acho que em si é uma adição que não adiciona muito à mitologia dos personagens, não. Só sei que lembro que vi gente surtando na época, né? os perpétuos são filhos da noite e do tempo, e não sei o que, que genial, o Gaima Deus, e aquela coisa toda. E o que o Gaima faz pra isso também, né? Ele sabe jogar pra torcida. Eu, pessoalmente, também não gosto da ideia, né, do conceito dos perpétuos terem paz. Eu acho desnecessário, né, esse negócio do tempo, da noite, assim. É legal a maneira como é feita a narrativa, porque a gente já falou isso, né? O Gaiman escreve muito bem. Até coisa que a gente não gosta, o conceito você pode não gostar, mas a maneira como ele materializa a coisa é legal. Você acaba gostando porque o roteiro é bom, porque a coisa funciona, porque fica redondinho. Mas eu concordo mais com o Rei, tendo a ir mais pro lado do Regi, a não gostar da ideia, e não porque assim, porque desmistifica. Porque se você for ver, mesmo nas grandes mitologias, aí o Regi falou, né, o próprio negócio do Oneiros, ele já era filho da noite. Na mitologia grega, né, os deuses tinham os pais. Na própria mitologia nórdica, né, o Odin também teve pai, que era também filho do que criou o universo. Então, assim, dentro da mitologia tem esse conceito abstrato e esquisito de que uns seres eternos têm um pai que é mais eterno do que eles, é mais antigo, sabe-se lá de quando. É uma coisa que não tem explicação, mas que funciona dentro das grandes mitologias religiosas aí da história da humanidade. Mas daí é você dizer, você tivesse que, para não ficar em cima do muro, você gosta do conceito do Morpheus ter um pai, não só do Morpheus, dos perpétuos terem um pai e de uma mãe? Não, não gosto. Mas que é muito bem feito, é. Ó, eu tava comentando isso essa semana até com o Marcelo Miranda e o Vitor Zambuja lá, do saudoso Pilha do Aranha, né? Sobre a edição comemorativa do Aranha que saiu agora no Brasil, até pela Panini, que acho que é a Amazing 850, que saiu numa mensal da Panini, que é uma coletâneazinha com várias histórias, aquela coisa de chamar equipes criativas geniais, 90% ali é desconhecido, e fazer história meia boca porque chamam de última hora, o editor, né, o canalha do Nick Lowe chama de última hora, faz uma história do Aranha pra revista da edição 850, aí tem que entregar rápido a história, faz qualquer besteira, a maioria dessas coletâneas é assim, né, tem uma outra história legalzinha, o resto é uma porcaria, tipo a Action Comics 1000, a Detective Comics 1000 também, e aí vale mais pela arte, porque chama desenhista bom no geral. E o Gaiman faz uma história em que ele narra um encontro dele com o Steve Ditko. Ele tá na história, né, cara de pau, ele se coloca mesmo na história. O Steve McNiven que desenha. O Gaiman tá na história, ele conta o encontro dele com o Ditko e o Aranha tá lá dentro também do quarto e tudo mais. É uma introdução que ele tem escrito, que ele quadrinizou e colocou a alegoria lá do Aranha estar presente, conversando com o Ditko também. Então é uma picaretagem, mas acaba sendo a melhor coisa da coletânea, porque ele sabe levar você na flauta, né? Como de uns mais antigos, você acaba dizendo assim, pô, que ideia merda, mas que execução bacana. Eu acho que é o que acontece aqui também, guardado as devidas proporções. Seguindo em frente, né? Assim, o Trumorfeus, né? Gato e Esperança, eles chegam finalmente a Cidade das Estrelas, né? E é bem aqui que acontece o que é, na minha opinião, assim, o momento mais importante assim, na minissérie, que é a revelação do que de fato ocorreu assim, quando o Morpheus ele se negou assim, momentaneamente a matar o primeiro Vórtice. Maurício comenta essa passagem, que é também a sequência, acho que, de arte mais maluca do Williams III nessa minissérie, né? Pelo menos na minha opinião. Ah, sim. E aqui ele faz de novo aquela coisa de mesclar estilos, né? Tem muita coisa pintada, tem umas coisas mais detalhadas, umas coisas com pena de nanquim mesmo e outras com um apoio técnico, assim, uma exatidão mais puxada, né? Então você vê o título do capítulo, né? Tá nessa cidade de estrelas, que é uma cidade que parece que é neon. Tem, e me lembra, de certa forma, alguns conceitos do Kirby, pro quarto mundo, uma coisa de uma muralha protetora ali, essa coisa gigantesca, né, aquela arquitetura que o Kirby sabia fazer muito bem. Até o capítulo 4, né, as letras estão escritas no topo dessa arquitetura aí. Eu acho sensacional, aqui a gente vai ver, você vai ter que ver o gibi de cabeça para baixo para lê-lo também, porque a estrela que vai ser encontrada aí pelo Gaiman tá tão louca que ela tá subvertendo até essa parte da narrativa visual. Eu acho sensacional, não é fácil de ler não, mas você afasta um pouquinho dos olhos pra enxergar o todo e é lindo. E aqui a gente tá vendo, né, como você falou, os três chegando na Cidade das Estrelas e encontrando primeiramente o Fomahaut, que é uma estrela também. O Reginaldo fez uma pesquisa bacana aqui na nossa pauta, dizendo, né, que é uma estrela 25 anos-luz de distância da Terra, tem 2 vezes o tamanho do nosso Sol e 17 vezes mais brilhante do que esse nosso Sol. E está na constelação de Aquário. Eu estava dando uma olhada até porque ele é chamado pelo Morpheus de Olho do Solitário. E eu não encontrei nenhuma referência a esse nome especificamente, né? Eye of the Lonely, em inglês. Mas eu achei aqui... Olho Solitário, você vai achar muita referência por aí. Ah, não, não procurei no X-Videos, né? Eita. Mas eu achei num site de astronomia uma referência a ele como a estrela solitária do outono, justamente por ser mais visível nessa época do ano e que, porque ele tem em volta dessa estrela, como o anel de Saturno, né? Aquela poeira espacial lá. Então parece que é realmente um olho solitário no espaço. Mas... com um anel em volta. Você tá pedindo, Maurício. Eu tô tentando te segurar aqui o na série. Aqui, mas poeira é estelar. Poeira estelar. E aí você tem, mas de fato, aí na cúpula da Terra do Sol não é nada. É olho do solitário mesmo no original. Conhecendo o game, ele deve ter encontrado alguma referência, uma poesia, alguma coisa mais antiga, assim, que eu infelizmente não fui capaz de encontrar. E aqui ele encontra também Stoa, que é aquela... o sol de Oa, né? Sol talarico. Exatamente. Que ele vai encontrar naquela história de... qual é o nome da história? Eu me perdi agora. É lá de Noite Sem Fim, né? É o coração de uma estrela. Isso. A gente tem essa ligação aí do Morpheus e eles estão tentando conversar, né? Ser recebidos pela... na cidade das estrelas, para poder conversar com essa estrela que é quem enlouqueceu. E aí, ao encontrá-la, é que a gente... ao Morpheus encontrá-la, é que a gente descobre a história. O primeiro vórtice, né, não se sabia do que se tratava ainda, mas o Morpheus foi até o planeta em que surgiu esse primeiro vórtice, que é uma menina, né, uma mulher, daquele planeta, que ele tinha que acabar com ela antes que aquela loucura, né, poder do sem controle do vórtice destruísse tudo ali. Só que ele hesita, ele nunca tinha feito isso, nunca havia matado, é um sonho muito mais jovem do que o que a gente conheceu na Messal. E ele gosta dela e acaba postergando, tentando achar uma outra solução e postergando essa solução traumática que é matá-la. E essa loucura dela vai se espalhando por um continente, pelo planeta todo e alcança a estrela. E ele, aconselhado pela morte, pela destruição, acaba matando ela, assim, porque ele tem a permissão de matar apenas para proteger o reino dele, né? E ele acaba recebendo a lição de moral da morte ali, né? Se ela tivesse sido morta por ele no começo, muitas outras vidas teriam sido poupadas. Ele acabou sendo responsável pela morte de milhões, e não só bilhões até, incontáveis vidas. Tipo a Fênix, né? Fez numa passadinha em um quadro só, graças ao Burnie. E a estrela também, né? O sol daquele planeta, aquele sistema solar, recebeu também foi vítima dessa loucura espalhada lá pelo vórtice e ele decide não matar. Ele diz, já matei gente demais, não vou matar essa estrela. E é essa estrela que está enlouquecendo agora e causando essa trama que gera a série toda. E é bacana porque aparentemente ela está ali como prisioneira, né? Ele vai até uma que parece ser uma cela e vai conversar com ela quando ele vai perceber no final das contas que essa loucura se espalhou mais ainda, né? E todas as outras estrelas já foram contaminadas e concordam com a destruição da existência. E a história vai acabar com o Morpheus, né? Diz assim, a criança vai ser apagada. E você, Morpheus, não adianta matar você, é um aspecto apenas que você vai voltar de outro jeito. E ele acaba sendo aprisionado no horizonte de eventos de uma estrela negra, onde nada escapa, como diz o Fomahout. Sem luz e sem informação e com certeza sem sons. Só um comentário aqui, Luigi. Eu gosto desse momento que a Esperança fala, né? Eu sou Esperança. Acho que faz uma rima legal aí com o que o Morpheus vai falar lá em Uma Esperança no Inferno, do gibi original, mas com um resultado bem diferente, né? É, assim, ele planta essa ideia, né? Ele fala assim, nunca me esqueça, né? Então, assim, no pior momento, ele lembra dela, né? Assim, eu acho que o que prelude, assim, dá aqui outra investida, assim, nessa cruzada, assim, do Gamer em, sei lá, relativizar ou explicar assim, de onde vem assim, algumas atitudes do Morpheus, né? Porque nesse tempo em que ele quis poupar essa criança, né, que viria a se tornar o Vórtice, né, como você falou, ele tinha uma inclinação assim, mais heróica, né, que é frustrada quando esse ato dele de boa fé, né, de boa samaritana, assim, uma coisa bem super-homem, leva ele a negligenciar sua responsabilidade e isso causa a morte de bilhões, né? Então, assim, é um peso assim, enorme assim, sobre os ombros dele, né? E assim, é um peso impossível, né? E aí você vê de onde vem esse apego workaholic dele, né, por seus deveres. E isso assim, é um fardo pesadíssimo, né? Porque ele não pode mais se dar ao luxo assim, de ter um coração mole, né? Ele não pode se dar ao luxo assim, de encarar suas funções assim, de uma forma mais leve, né? Então, assim, eu vejo isso assim como o game assim, pintando isso assim como um trauma gigantesco, né? Vocês veem assim também a partir de agora, assim, eu tô viajando. O que, é que você acha, Reginaldo? Eu acho mais ou menos isso mesmo. Eu acho que ele vê a força, né, de toda essa história. Aqui ele vê que não deu resultado, mas no final, né, ele vê a força da esperança que ele pode aplicar numa outra situação. Eu acho que uma coisa realmente ressoa na outra, sim. Eu acho que a memória da esperança é o que ele recorda e aplica lá no inferno. Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. E aí, mano? Não, eu concordo com vocês. Tem todo esse eco, eu acho que todo esse prelúdio constrói essa base sobre algumas atitudes que o Morpheus vai tomar lá na série regular, né? Ele dá essa revisitada em algumas partes ali pra frente. Ele muda, né, algumas abordagens que a gente tinha como consolidadas, até esse aspecto que você falou, né? A gente sempre, na série inteira, vê o Morpheus como um cuzão, e aqui no prelúdio a gente mostra que quando ele foi menos insensível, quando ele foi um pouco mais, entre aspas, humano, as consequências foram terríveis, né? Então, não é só ele, né? Mais pra frente a gente vai ver lá um outro personagem que também muda bastante o conceito que a gente tem dele, né? Em relação à série regular. Mas eu acho que a ideia do game é isso, é fazer a gente questionar coisas que a gente tinha por certas. Ô Luigi, eu queria comentar só esse retorno aí da conversa que o Morpheus tem com o tempo, que no meio dessa história, no meio desse, imagina, desse drama todo que as estrelas estão dando um pega, né, no Morpheus nessa hora, estão acuando ele, né? Eu imagino que as estrelas são uma força cósmica a ser considerada, né, de certa forma. E ainda nessa cidade das estrelas, eu acho que elas são ainda mais fortes ainda, né? Seriam mais fortes até pro Morpheus, até pro sonho, né? Nesse momento que ele tá diante da estrela louca, né? No meio dessa conversa que ele vê o erro, ele revê o erro dele e vê o que aconteceu, né? Ele tá vendo tudo isso. De repente, o pai dele volta a chamar ele, né? Não é que ele volta. É que pro pai dele o tempo, o pai dele é o tempo. A gente é que tá no fluxo do tempo, né? Tá na linearidade. E ele não. O tempo é o tempo, né? Então, ele até explica isso, né? Ele explica que a forma como ele vê o tempo é muito similar ao que o destino vê também. Por isso que eles têm uma certa familiaridade um com o outro, né? O pai e o filho, porque eles têm uma visão similar. Eu lembrei muito do Dr. Manhattan, bicho. Exato, é isso mesmo que ele está explicando. Que ele fala, hoje você está falando que hoje você tem uma coisa e amanhã você não vai ter mais, mas para mim é indiferente isso. Eu não vejo da mesma forma, porque ele não está vendo o tempo do mesmo jeito, né? Ele não está vendo o tempo como um fluxo, como uma continuidade. Ele está vendo de outro jeito. Isso eu acho demais, né? Por isso que a gente fala, a ideia em si, aqui dentro, né, da história, ela funciona muito bem. E ela está com uma arte maravilhosa, tanto do pai quanto da mãe lá na frente, né? Então é uma ideia bosta, uma embalagem linda. Só que nem bosta ela não é, porque ela é legal também, ela funciona bem aqui dentro. Por isso que eu falei que eu fiquei em paz com essa história, a hora que assim que eu falei, eu vou levar de forma poética, né? Acho que é muito do que o Mauro falou mesmo. Toda a mitologia, os maiores deuses tinham pai e mãe, né? De certa forma, assim, né? Então, só não encaixa se você colocar na série regular a história dos perpétuos, você analisando eles como aquela ideia de conceitos vestidos em formas humanas na visão da gente. poderiam estar com outras formas se outras criaturas vissem, assim, entendeu? É uma coisa até conceitual, que não caberia o conceito de família como a gente vê, né? Porque esse conceito de pai e mãe e filhos de família é até uma coisa... é até uma coisa que a gente tá reavaliando hoje em dia. Imagina para seres cósmicos, né? É muito quadrado para ser encaixado numa coisa tão grandiosa. É isso que, assim, me decepciona um pouco. Era uma ideia que o Gaiman concebeu originalmente como imensa e que aqui, no prenúncio, né, no prequel, ele acabou dando uma encolhida. Talvez para contar a história, para fazer de forma poética, tal, bonita, que realmente é bonita, mas para mim diminui um pouco, né? Então eu fico... eu fico dividido, cara, com isso. Cara, vamos para a capa? Essa capa do Dave McKean para essa quarta edição, viu, Agnaldo? É a minha favorita dessa série. Eu até arrisquei pesquisar o nome desse livro que o Morpheus está abrindo, né? Com a estrela Vórtice ali, né? É o Tactus de Esfera, né? Que é do francês Johannes de Sacrobosco, né? Que era datado de 1230 e basicamente era um livro assim, da Idade Média, assim, elementos básicos assim, de astronomia, né? Considerado assim, como uma das obras assim, que influenciou o Nicolau Copérnico a criar a teoria heliocêntrica, né? Que a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol. E aí, eu fiz meu dever de casa, você chegou a olhar isso? O que, é que você acha dessa capa do Dave McKean? Ele se redime das capas anteriores? Você ainda prefere a do William Cecero? Ah, essa é muito bonita mesmo, né? Eu prefiro essa que a do William, sim. A do William tá na linha da história, né? Também interessante, mas... essa daqui é mais bonita, né? Tem mais a ver com a série original, né? Que a gente sempre gostou. Então, eu prefiro essa. Parece até um efeito, assim, 3D, né? Olhando, assim, o planeta. Claro que não é, né? Mas, assim, olhando, parece bem... Não sei, eu tenho a impressão, assim, bem 3D, né? O que, é que você acha, Mal? Não, eu também. Nessa aqui, é uma que eu não tive dúvida. A do McKean é bem melhor que a do Williams. Não que a do Williams esteja feia, mas não tem nada demais nela, né? Diferente da 3. A 3 eu achei bem legal, bem surreal, assim. Mas nessa 4, a do McKean, ela remete a vários elementos ali da série original. Ela tem o livro, tem a construção dos planetas com a estrela que ele fez, tem as estrelinhas no fundo, o Morpheus, assim. Todos aqueles elementos legais que remetem a uma coisa, né, que causa uma mistura de beleza com estranhamento. Essa para mim também é a melhor do McKean nessa minissérie. E aí, Maurício? Ah, também. É, essa coisa do livro aí, esse efeito 3D, como você falou, evoca muito aquele livro pop-up e tu adorava isso. Eu tinha um, inclusive, de planetas também, né? Eu montava assim, os planetas e tudo mais. Eu acho que é mais na tradição da capa mais conceitual e tudo mais, enquanto essa do Williams é muito na cara, sabe? Não tem sutileza nenhuma, é bonita, sim, mas não tem sutileza, não atrai tanto quanto essa. Você tá vendo a Morpheus ali abrindo o livro, tem vários detalhes ali, né? Se você der uma ampliada legal, você consegue ler as coisas ali. Como você viu aí o nome do livro, que eu confesso que eu não tinha reparado de primeira, fui ver o gibi aqui de lado pra ver. E tem uma capa alternativa do Williams também, né? Que é bonita, eu acho que ela é até capa de uma versão encadernada da história, que é o Morpheus com uma cartola, e dessa cartola tá saindo um pássaro ali, meio morto, sei lá, meio estranho. Também não diz muito, mas é linda. Se eu visse essa alternativa do Williams, eu acho que eu ficaria com ela. Agora, entre as capas principais, né, sem dúvida é essa do McKean mesmo, com o Morpheus abrindo o livro. A cada passo questiono a sensatez de minhas escolhas. Esse lugar está acima do real. Ele existe nos domínios distantes e na realidade. Se eu cometer um erro aqui, arrisco tudo. Ser aprisionado nesse lugar, até mesmo morrer, pode ser o fim. Thank you. Prelúdio, capítulo 5. As estrelas enlouquecidas, né, pelo vórtice do Sol, né, sabiam que se matassem Morpheus, né, elas só atrairiam outros aspectos, né, e isso não facilitaria nada, assim, o plano delas de extinção das galáxias, né. Então a ideia era que jogá-la assim, num buraco negro, assim, funcionaria como uma prisão, né. Maurício falou isso, né, e anularia seus poderes. Isso, claro, assim, acaba sendo parte, assim, da jogada de Morpheus, né, para que só uma vez, assim, dentro de uma escuridão profunda, ele poderia acessar sua mãe noite, né? E é o que acontece. Porque se ele conseguisse de alguma forma fazer com que o pai tempo e a mãe noite se reconciliassem, o resultado seria a estabilização do universo, né? E isso implicaria, assim, no fim desse vórtice. Isso, claro, não dá muito certo, né? E a gente chega nisso daqui a pouco. Mas antes eu queria ouvir por que você não gosta dessa passagem, Reginaldo. Da mãe você tá falando? Da mãe. Você botou aqui na pauta. A mãe, cara, eu acho ela maravilhosa. A caracterização maravilhosa. É que a arte do William III não tem o que criticar. Ela é linda, ela tem cara de mãe, né? Ela tem uma cara de mãe cósmica mesmo, assim, né? Meio gordinha, assim, né? Mas começa, cara, que eu tinha até esquecido que aparece do nada uma filha bastarda aí, né? Uma crepúsculo. Que eu não sei de onde apareceu, né? Assim, eu dei uma fuçada. Aquela época que eu tava vendo aquele conselho do círculo, né? Do primeiro círculo, eles estavam fazendo uma discussão de quem que era esse conselho do primeiro círculo, né? E falavam que tinha o tempo, né? Das forças mais poderosas que podiam ser o pai tempo, né? A mãe noite, né? Aí falavam de Lúcifer, né? Que para Deus seria a vontade, né? Will, acho que é Gabriel, né? Que seria também outra força também. O Glory, né? Que é o velhinho lá que aparece. E essa crepúsculo que veio do nada, cara, né? Que é como se fosse uma serva, né? Da mãe. Que não tem nada a ver, cara. Assim, mas nada, mas absolutamente nada a ver, meu. Assim, é muito bonito. Muito bonito, mas não tem critério nenhum, assim. Foi o que eu falei. É muito ligado à mitologia grega. Eu ouvi esses dias aquele Noites Gregas, o podcast. Eu acho ele, não é nem fantástico, eu acho ele fabuloso. Tem muito podcast de mitologia, tem muita gente que fala de mitologia, mas com propriedade é super difícil. E esse é um cara, é um professor, acho que é um professor, se eu não me engano, ele é um professor da USP, devo estar falando besteira, mas ele fala com muita propriedade, cara, com muita propriedade. E há pouco tempo ele falou das fúrias, das eríneas. Cara, ele deu uma aula, cara. E quando você vê ele, quando você ouve ele falar, você pensa que ele está falando das bondosas de Sandman. Você não pensa que ele está falando das fúrias mitológicas. Você pensa que ele está falando das bondosas. Você pensa que ele está falando das três. Porque, assim, é muito amarrado. O Gaiman, ele se inspirou nisso. E é a mesma coisa aqui. A relação do Morpheus mitológico com a noite é muito similar à mitologia. Mas eu acho que, assim, é só para um efeito aí, assim, funciona aqui dentro da história, tudo. E foi o que eu falei, saiu daqui. Quando você tira de dentro do Overture, do prelúdio, você derruba o conceito. Ele cai, meu. Ele fica muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E não tem onde encaixar. E é horrível quando você para pra pensar. Porque não tem nada a ver. Que fosse usado de forma realmente poética. Que, né, que fosse algo conceitual. A noite como o nada, né? Assim, né? Ainda na mitologia, né? Esses deuses, né? O Hipnos, o Morpheus. Eles são partogênese. Então eles vieram da noite sem nenhuma presença de um pai, né? Só a mãe. Ainda é mais interessante você falar que, né, os perpétuos vieram do nada, das trevas, assim. Mesmo assim, não encaixa, cara. Não precisa explicar. Quando você começa a explicar demais, cara, me incomoda as coisas, cara. Me incomoda. Eu acho que uma das coisas que mais me preocupa, cara, é assim, a maravilha que foi essa série Andor agora e a merda que vão fazer na segunda temporada, cara. Porque vão querer desenvolver, colocar, transformar o cara em Jedi. Puta, cara, vão destruir a série, entendeu? Porque é o que acontece, cara. Quando começa a mexer demais e querer inventar, é o que acontece. Aqui foi isso. Quando você começa a ler isso daqui de forma crítica e falar assim, mas que essa mãe tá fazendo aqui? Fora ela ser bonitinha, cara, pra mim não serve pra nada. Pra nada, absolutamente pra nada. Eu não sei o que vocês acham, cara. Mas eu não gosto. Não é nem que eu não gosto, eu detesto, cara. Essa Crepúscula, realmente eu fiquei sem entender também. Eu não... Você entendeu mais que eu, né? Você disse que talvez ela fosse uma filha bastada, né? Nem isso, né? Eu achei só que ela fosse tipo um assistente, sabe? Tipo um construto dela, assim. Como tipo um serviçal, assim, como Lucy, alguma coisa. Eu achei que era algo desse jeito, sabe? Eu não entendi como se fosse uma irmã, assim, postiça, assim, do não, Morfeu, não, não, né? Sou eu, e aí? Não sou eu que falo, não, cara. É os doidinhos do Reddit, né, meu? Assim, né? Ah. De vez em quando eu mergulho lá de porra. Cabeça e pego essas loucuras. Porra, velho. Porra, melhor as tuas fotos, não, Reginaldo. Não, não, não, a doideira do Reddit, não, não. Você tá olhando muito pelo abismo, cuidado. E aí, Maurício? Ah, também não sou fã dessa parte muito, não. Eu gosto mais da parte com o pai mesmo, sem querer soar machista. Mas visualmente é lindo, é maravilhoso, gosto dessas representações. Eu acho que o Williams aí salva a coisa, porque é o melhor. Agora, eu acho bacana a saída de roteiro do Gaiman, né? Porque ele faz uma rota de fuga ali, através do encontro com a mãe, né? Daquela prisão em que as estrelas o colocam. Isso eu acho bacana, mas no todo, assim, é um capítulo inteiro que podia ter sido uma página de texto do Rickman, sabe? Não acrescenta tanto, assim, não. Me parece mais fanservice mesmo. Tipo, eu mostrei o pai, agora tenho que mostrar a mãe, porque afinal de contas eu sou um escritor muito engajado e as mulheres me amam, sabe? Pra mim, sou um pouco como isso. Posso estar sendo leviano, devo estar sendo leviano mesmo, mas é o que me passa. Cara, eu não gosto, né, quando eu falei assim, né, nem do conceito nem do pai, nem da mãe, mas eu acho que pra trama, pra história que ele queria contar, faz sentido aí, nesse overture, como o Regi colocou muito bem, dentro do panorama maior de Sandman, não faz. Mas ali, cara, tinha a ver o negócio dele tentar, eu achei bonito o diálogo dela falar, ó, você tem a esperança de que eu volte com seu pai, e aí nós vamos consertar o universo. Essa é mais uma das suas histórias, né? E ele fala pra Esperança que ele era o pai das histórias, né? Então é bonito, cara. É muito bem escrito. É o que eu falei já sobre o pai, né? O Gaiman escreve tão bem que você gosta, ainda mais com a arte linda do Williams, e você esquece que no panorama maior das coisas não é legal, né? Só pra comentar, né? Pior do que imaginar, igual os caras do Reddit, que ela é uma filha bastarda, que ela é uma irmã aí do Gaiman, seria pensar que ela é um mini-me da noite, né? Fiquei imaginando uma coisa tipo do Dr. Evil. É mesmo. De toda forma, assim como o Pai Tempo, a Mãe Noite, ela acaba não ajudando Morpheus, né? Ela apenas tenta convencê-la a abandonar tudo e viver dentro, assim, do reino dela, né? Mas ele declina, né? E volta pro buraco negro. Assim, não demora, assim, vejam vocês, né? O irmão Destino acaba salvando ele de lá, né? Porque ele aparece com um barco, né? Morpheus, né? Nos seus domínios. Isso é algo que o incomoda, né? Justamente por ser uma coisa que não tá escrito no seu livro. Maurício, comenta essa cena, assim, desse mix de... Parece taberna de fim dos mundos, né? Com aquela arca de Noé lá do sonhar. E a participação da agora morta Esperança, né? Mas antes disso, você tem alguma teoria sobre esse resgate, assim, imposto, assim, pelo destino? Você entendeu essa falha no código, assim, da Matrix dele? Dele intervir nessa cena? Cara, eu acho que ele ficou chocado por acontecer algo que ele não entende. Que ele não sabe o que é que tá acontecendo. Ele chega a dizer, depois que ele invoca, né? Ele vai na low hall dele lá e invoca o sonho. E ele acaba trazendo de verdade o sonho, né? Pra fora das verdadeiras trevas, como a mãe fala. E eu acredito que foi mais pela indignação que ele sentiu, porque o destino sabe tudo, tá tudo no livro dele. De repente acontece uma coisa absurda e ele exige explicação. Eu não acho que seja tanto uma falha na Matrix quanto um chiliquinho mesmo, porque ele não sabe o que tá acontecendo ali. E ele precisa de respostas, ele vive de respostas, ele sabe o que ninguém mais sabe, o que ninguém mais saberá. Então, pra mim, é esse conflito que ele sente ali que faz ele agir de forma irracional. que a gente sempre viu, eles estão sempre tranquilos, né, sentados, falando muito menos do que sabe e não demonstrando nada. Pelo contrário, né, às vezes parecendo até um vulcano, um vulcano cósmico, por assim dizer. E ele quer explicações sobre aquele, o navio que ancorou ali no jardim dele, né, num rio que passa pelo jardim, que ele diz que tem cada linha dele é feito do sonhar. E a gente vai descobrir que está sendo capitaneado pelo sonho gato. E ele foi resgatando pessoas, né? Dessa guerra que está acontecendo. Ele chama de guerra, não é bem uma guerra, porque não tem como guerrear com estrelas, né? Acho que talvez o Morrison conseguisse escrever no universo DC uma guerra contra estrelas. Mas aqui a gente vê uma barca de refugiados, né? Sendo resgatados pelo gato. E entre eles está a Esperança Fantasminha, né? Para satisfazer aí o ditado do que a Esperança é a última que morre, apesar de morta, ela ainda está lá. E como a gente descobre depois, ela está representando os mortos nessa guerra. E é maior por dentro, né? Uma referência não dita aí a talvez a Doctor Who. Mal é o pai de fazer essa cara feia que você está fazendo aí com a citação da Doctor Who. Não é só Mauro não, viu? Eu também tô, viu? Eu esperava mais de você, Luigi. Ah, mas deve ser sim, né, meu? Deve ser sim, referência. Com certeza, a forma como ele mostra a gente vê a página e vê, né, a arca gigante com uma porrada de gente lá dentro, até um Transformer ali no meio. A ideia é essa mesmo, de você pensar, né, é maior por dentro. E a gente vai ver aí que ela tá resgatando várias pessoas e que o Morpheus vai seguir esse plano aí de desfazer, né, dar um Ctrl Z aí a partir daquela sacada do sonho de mil gatos, que é mil pessoas, né, mil seis sonhando a mesma coisa ao mesmo tempo, que é a dica que ele dá para a Esperança. A representação da arca em si é linda, eu gosto como o Williams faz uma padronização bacana, ele primeiro com círculos concêntricos, né, e que cada círculo ali você vê como se fosse uma camada da coisa. Ao mesmo tempo ele coloca aquelas imagens da morte visitando a existência, né, tá tudo se acabando, é como se fosse uma crise infinita das terras acontecendo, traduzindo aqui para termos super-heróicos. E a morte está trabalhando ali porque esses vários mundos estão sendo destruídos. E a gente vê várias representações dela também, muito bonitas. Tem aquela página dupla, na verdade, com a Adelio, que também é muito bacana. A gente já está vendo a Adelio que a gente conhece praticamente. A gente já tem uma dica aqui, né, de um plot twist adiante que a gente vai descobrir. Dessas duas personas, Morpheus e Gato, que é Morpheus e Morpheus Gato. E esse plano que vai ser a tentativa de salvação, né? Que é o sonho desses mil seis. Mas concordo com você, Luiz. É impossível não fazer um paralelo aí com a taverna lá de Fim dos Mundos. Porque aquela coisa cheia, as pessoas conversando e tentando racionalizar o que é que tá acontecendo. Pessoas num sentido bem amplo da palavra, né? A gente vê seis de vários tipos. Aí tem até uma variante do Chewbacca ali num dos quadros, né? Parece que chegou lá numa galáxia muito distante. Transformers, né? Também, né? É, tem aquele robozão logo mesmo, uma mistura de Sentinelas, X-Men com Transformers. Aí você vê um monte de loucura. Eu tentei procurar referência, como a gente falou lá no segundo capítulo, né? De raças que tem aparecido na DC, no universo DC, não me encontrei nada, não. Mas os personagens em si são bem, bem legais. Tem um unicórnio ali com o corpo mais humano. Tem detalhes que assim, parece que cada personagem desse tem uma história, né? E isso é uma coisa que o Gaiman gosta de fazer. E quando pega um desenhista como o Williams, que consegue criar essa sensação também, me lembro também aquelas cenas que a gente vê no bar dos heróis em Reino do Amanhã, que a gente quer olhar cada um dos personagens que estão ali, reconhecer e tudo mais, coisa bem de nerd mesmo. Eu acho bacana, mas vou comentar mais adiante aí a minha análise desse plot twist. Mas digo assim, é linda a sacada, mas eu adianto que brochei um pouquinho com essa resolução que vem a seguir. Quer comentar, Mauro? Acho que o Maurício sumarizou bem aí, é o que eu penso. Eu acho muito bacana essa nau aí com né, seres de todos os universos, o resgate que vai mostrando o gato fazendo, né, de diversas realidades, de diversos universos, e com a arte do Williams fica muito bonito, né, além de ter tudo a ver com a trama, a cena fica muito impressionante. Essa capa da quinta edição do Maquin, eu acho ela meio, sei lá, deslocada, né, porque ela me parece que é uma representação assim, do Morpheus encarando assim, o vórtice solar da quarta edição, é quase um, parece um Cristo Redentor, né? O que você achou dela, Reginaldo? Também da capa do Williams III, né? Que parece tipo meio Akira, né? Aquele desfecho lá, aquela gosma vai comendo tudo, né? Tipo o câncer das estrelas, né? Você vê o gatinho ali no meio caminho, mas na verdade eu não acho nenhuma das duas capas bonitas. Ah, também não acho, cara. Nenhuma das duas mesmo. Erraram, os dois erraram aqui na quinta. Estavam cansados na reta final aqui, estavam cansados os dois, mas ainda assim eu prefiro a do Williams, porque caramba, hein, o Dave Maquin aqui, meu. Tá muito feia, cara. Tem nada a ver isso, cara. Das duas eu fico com a do Williams. Eu discordo de vocês quanto a do Williams, cara. Eu acho a do Williams bem bonita, cara. É igual você falou mesmo, é meio um câncer, mas uma coisa assim, bem colorida, bem surreal. Você vê assim, tudo ligado como se fosse órgãos, misturado com plantas, misturado com neurônios e o gato. Cara, eu gostei bastante dessa capa do Williams. Eu acho ela muito bonita. Já a do Maquin é ruim mesmo. Aí eu concordo com vocês, cara. Feia demais, cara. O Morpheus tá ali com o cabelinho, sei lá, São Francisco de Assis. Tá coisa feia, cara. Que capa nada a ver com o tema da história. Se você me fala, se não tivesse aqui dizendo que era do Maquin, eu não diria que era dele. É, eu concordo com você, Mauro. Essa capa parece que ele fez trabalho da escola domingo de noite pra apresentar segunda de manhã e ainda pediu pra mãe comprar a cartolina durante o programa do Faustão, né? Na melhor metáfora desse programa, viu, bicho? Puta merda. Eu não consigo fazer uma dessa não, viu, bicho? É uma construção, assim, muito sofisticada, viu, bicho? Essa dá até pro noir, cara. Nem o Dashiell Hammett mandar uma dessa. Não, perto das interpretações que o Mauro fez nos outros programas, né, parecendo que eu tava querendo puxar o saco da professora de literatura, sempre com uma interpretação bacana, e essa foi iniciante minha. Mas eu gosto mais da do Williams também, eu gosto desse... Enquanto o Maquin tá preguiçoso, o Williams capricha aqui, né, nas texturas, nas cores, nessa coisa meio de câncer, meio como o Luigi falou, uma coisa meio aqui, enquanto o gato vai sendo formado ali por aquelas espirais, o contraste com o fundo e tudo mais, eu acho muito bonito. É loucona? É, não faz muito sentido não, objetivamente, aí você entende que é a loucura se espalhando, a coisa da guerra mesmo por um lado, mas por outro lado você passa a página e você tá vendo tudo escuro, né, na coisa lá das trevas, ele encontrando a mãe na noite e tudo mais. Então eu concordo com vocês que nenhuma das duas assim vai no ponto não, mas eu acho a do Williams bonita mesmo, como eu falei no outro programa, qual é que me chama a atenção na banca é essa do Williams, essa do Maquin, olha assim, que merda é essa aqui, essa cor de... Não vou falar, né? Cor de burro quando foge, pra não falar coisa feia aqui. Cara, mas é que tá, né? O legal do Sam é justamente a capa que não é óbvia, né? Muitas edições do Maquin na série clássica não tem tanto a ver. Você ficou me zoando, mas a gente tinha que fazer um esforço pra dar uma interpretação, pra descobrir o que o cara quis falar ali. Então eu acho que nesse ponto o Williams andou bem aqui, cara. Assim, não criticaria. Eu gosto bastante dessa capa. Eu ancorei aqui longe dos perigos enquanto tratava de alguns compromissos. Essa embarcação é um fragmento do sonhar. Agrega todas as vidas que salvei até o momento. Existem milhares aqui, acômodos vastos neste barco. E muito em breve alguém terá que lhes dizer por que estão aqui. Thank you. Prelúdio, capítulo 6. Tudo na edição, né? Eu volto a dizer que nessa história a gente conhece Morpheus que lá atrás, assim, tinha uma inclinação assim, para o heróico, né? Que acaba se perdendo, talvez por esse trauma, né? De ter fugido à sua responsabilidade e isso pesa, assim, na sua consciência, né? Essas bilhões de vidas perdidas e ainda que na façanha que ele consegue, né? Entre aspas, né? Já que, como o Maurício falou, né? Descobrimos que o gato, na verdade, não é quem ele dizia ser e ele expõe em execução assim, um plano onde a realidade é reescrita e aí nesse novo status quo, o Morpheus ele matou a criança que viraria o vórtice no passado, né? E portanto, assim, nunca existiu um vórtice solar, né? Um vórtice estrela, né? Porém, essa nova configuração, né? Apenas ele mantém as memórias do que ocorreu nessa minissérie até aqui, né? E aí, se você pensar direitinho, assim, foi também assim, uma manobra assim, do Super-Homem, no filme original lá do Richard Donner, né? Onde ele altera a rotação da Terra e volta no tempo. E assim, e mesmo o ato assim, de poupar o vórtice criança tem toda aquela pompa assim, de um ato heróico do Super-Homem, né? Como eu falei. Ele poupa um sol, ele mantém aquela esperança de consertar o sol, né? Como o Super-Homem fez lá no final lá do Grandes Astros, Super-Homem lá do Grant Morrison e Frank Quitely, né? Ou lá em Kamandi, né? Quando o Super-Homem ele mergulha no núcleo da Terra para impedir a destruição do planeta, né? O problema é que o Morpheus ele fica vivo depois disso, né? E o Super-Homem ele não volta para saber se teve ou não sucesso, né? Quem conhece a realidade lá do Kamandi, isso é bem questionável, né? A vida ali até vira um inferno, assim, para a humanidade. Né? Então, eu acho que essa história de Prelúdio, embora tenha, assim, alguns problemas conceituais, como a gente comentou, né? Na minha opinião, ela revela, assim, alguns matizes que a gente até poderia viver sem. Mas eu acho que agora que temos, né, eu não acho que seja de todo mal, né? Na minha concepção, são, assim, informações adicionais que, se você não for tão ranheta, assim, e achar que tudo na série clássica é vaca sagrada, talvez você faça, assim, um upgrade em algumas convicções, né, pré-estabelecidas que você tinha sobre o Morpheus, né? O que é que você acha disso, Mauro? Aproveita e comenta, assim, a participação das irmãs do Morpheus nesse final. Eu gosto dessa solução, eu gosto da ideia de retomar aquele raciocínio do Sonho de Mil Gatos, né, que é uma das minhas histórias favoritas da série regular. Foi uma boa maneira, assim, dele fechar a história, dele criar essa mitologia, dele trazer a importância da menininha lá, da esperança. Na verdade, toda essa simbologia de ser esperança e um sonho que reconstrói o universo, esperança e o sonho de várias pessoas que reconstroem a realidade, tem toda uma mensagem assim. Ela já não é original, né? Porque a ideia do sonho reconstruir a realidade estava lá no Sonho de Mil Gatos, né? Mas é bonito como o Gaiman escreve isso, né, cara? Fica bem legal, faz todo sentido, dá essa explicação sobre esse background do Morpheus. E eu gosto como todos os irmãos, de um jeito ou de outro, aparecem nesse prelúdio, né? Alguns com a presença mais forte, outros como, né, lembrança ou uma presença subentendida. Eu gosto das representações da morte, né? Quando vão sendo destruídos os universos, aparecem várias configurações diferentes, né? Da morte. Eu acho bonito isso, eu acho muito bem feito, eu acho Williams brilhando aí. Quando tem aquele universo sendo destruído, tem uma morte meio com a cabeça meio quadrada, depois quando tem uma que parece a nossa terra sendo inundada, né, os prédios sendo destruídos por um tsunami, aparece uma morte com uma configuração bem humana, né, eu acho bem legal. Eu gosto da delírio, que ela tá nessa fase de transformação, de deleite para delírio, e o Morpheus não sabe direito como lidar com ela, e ela que acaba, no fim, dando aquele toque para ele de que não é o gato que tá com ele esse tempo todo. Depois, né, aparece lá desespero, quando o Morpheus consegue reverter tudo, ela falando que estava sendo o auge dela, ver tantos pontos do universo em desespero tal, e a Desejo fala para ela, não, mas você vai passar por isso no momento certo, e ter a Desejo, né, cara? A Desejo é o ponto alto dessa história, é o brilho, é o diferencial da história, eu tô procurando a palavra aqui, o plot twist é a Desejo, ela era o gato esse tempo todo, ela queria ajudar o Morpheus, ela tava na terceira tentativa, né, o universo já tinha sido destruído em outras realidades, e ela sabia que o Morpheus não aceitaria a ajuda dela, não ouviria ninguém que não fosse ele mesmo, então ela assume essa forma de gato, da encarnação gato do Morpheus, para poder acompanhá-lo, para que ele a ouvisse, e mostra, né, que ela não é tão egoísta, tão nociva quanto é mostrado na série. E ela fala, olha, não é só o sonho que acabasse, o universo acabasse. Todo desejo também acabaria. E que o desejo é a fonte de criação do universo. Que as coisas são criadas pelo desejo. E que ela também se importa, né, com essa resolução. Então a gente vê ela de um jeito bem diferente do que ela é vista lá na série regular. Então esse ponto me agradou muito, né? Eu achei muito legal, achei uma visão diferente de um conceito que a gente tinha bem consolidado lá antes. Como eu adiantei lá atrás, eu fiquei meio assim, decepcionado, eu acho, por causa do repeteco da solução, né? Enquanto faz uma ligação legal, você espera uma novidade. E aí, eu acho que o Gaiman jogou muito pro fanservice. Ele repetia a solução de Um Sonho de Mil Gatos. Eu imaginava que fosse uma coisa mais direta, do Morpheus mesmo, até porque é dito, né, em alguma entrevista lá, que o Gaiman queria explicar por que o Morpheus foi capturado tão facilmente no começo da mensal e tudo mais. Então a gente imaginava que ele tivesse enfraquecido com o dispêndio de energia. Tá, acontece isso, beleza, mas é muito mais um efeito reflexo do que a gente vê aqui, né, dessa mudança da realidade aí, esse desejo no limite do amanhã, voltando para tentar resolver a coisa até acabar o ciclo, né? Isso é muito legal também, assina embaixo aí do que o Mauro falou, é um plot twist legal, acaba dando um fôlego que pra mim tinha perdido com a repetição do conceito lá, beleza, que o sonho de gato a gente não vê acontecer, né? A gente ouve a gata falar que aconteceu em algum momento essa mudança da realidade, a gente não vê acontecer aqui, a gente tá vendo acontecer, joia. Eu fiquei com um mix de sentimento grande aí, bicho, né, nessa segunda leitura, sabe? Porque eu acho que a dúvida do leitor, assim, de realmente não saber se um sonho de mil gatos poderia mudar de fato a realidade em si, eu acho que era uma boa justificativa pra não mexer nessa ideia, assim, de botar mil pessoas pra sonhar, né? E mudar, assim, um status quo. Porque no final daquela história lá do sonho de mil gatos, a gente fica nessa dúvida, né? Isso! Então, eu acho que ele, de certa forma, quando ele responde, né, realmente, se mil gatos sonhar, eles vão mudar essa realidade, né? Eu fico meio com esse mix de sentimentos, sabe? Eu até gosto dessa ideia aqui, mas ele acaba por revelar essa informação, eu acho que, de certa forma, você olha pra sonho de mil gatos agora de uma forma diferente, né? É esse ponto que eu queria chegar, Luiz. Porque em o sonho de mil gatos, só fica a coisa da fábula, né? Você em gatos protagonistas falando, a coisa Disney e tudo, e ao mesmo tempo é quase que uma solução pueril, né? É uma esperança, a necessidade de ter a esperança que move a gata, que faz ela ir atrás dos outros e tudo mais, e parece que é uma coisa assim, que besteira, né? Mil pessoas só, um universo que nessa guerra aí, trilhões, centenas de trilhões de pessoas, de almas foram destruídas, mas mil são o suficiente para mudar uma realidade, sabe? E o Gaiman não é um cara tão prosaico assim de fazer, uma pessoa pode fazer a diferença no universo, por mais bonito que seja, por mais leigo que seja, às vezes não é uma história otimista, uma história de morais e tudo mais. É uma história sobre histórias. E eu acho que isso tira um pouco do peso da resolução em si mesmo. Como você disse melhor do que eu diria, traduziu melhor o sentimento. Mas eu diria isso, né? Perdeu um pouco da mítica da coisa. Eu, inclusive, reli depois de ver a animação, né? A adaptação do Sonho de Mil Gatos para sair da Netflix. Mas eu achei bacana, assim, eu tive esse mesmo sentimento quando eu vi a animação lá, pensando nisso, né? Pô, é um conto infantil mesmo, né? Meu neto assistiu e me perguntou, né? será que se os meus gatos sonharem isso vai mudar de novo? Aí eu briguei com ele, falei, quem sabe, é a esperança da gata. E a gente precisa de esperança pra viver. Então, ainda falei bonitinho assim, né, pra ver se ficava meio, marcava ele. E isso se perde aqui. Mas quando a gente tem esse plot twist da desejo, essa coisa dela, né, que ainda não manter a fama de má dela, diz, ah, não fiz pelo sonho, não fiz pela realidade, eu fiz pra não pro desejo não morrer também, né? Foi autopreservação. Isso é bem legal, é bem conduzido. E principalmente, outra coisa que o Mauro falou, todos os Eternos aparecem de uma forma ou de outra, tem uma participação legal, tem seu momento, e acaba amarrando bem a história, como toda a obra fechada em si, né? Seja a aparição dos pais e tudo mais, aí fica redondinho nesse aspecto, sim. Antes de passar a palavra para Reginaldo, assim, sobre esse final, né, eu não tenho muito a dizer, porque eu acho que é mais performático, assim, do Williams, né? Ele mesclando lá as palavras de invocação lá do Roderick Burgess, né? A captura do Morpheus, enfraquecido, assim, por esse esforço final. Mas eu fico pensando assim, mais na cena, assim, como vocês falarem, do epílogo, né? Com a desejo e desespero, assim, bem na hora que as duas... elas perdem a memória do que ocorreu, né? E aí eu fico pensando, se ela tivesse mantido assim, a lembrança dessa jornada com o Morpheus, se ela ainda teria toda essa animosidade assim, com ele, né? Porque eu fico imaginando agora a desejo como aquele irmão ou irmã, né? Que gosta assim, de trollar com aquele irmão assim, quadradão, né? Mas no fim, assim, se importa com ele, né? E nessa história a gente vê isso, né? Lá no conto da Leonora, desejo... é o único que, ou a única, né, que aparece para dar uma mãozinha, ainda que você questionasse se aquilo acabaria mal para Morpheus, né? Quando ela se disfarça lá do gato dos sonhos, ela também tá agindo assim conforme seus interesses, né? Porque ela entendia que o fim de tudo não era só o fim dos sonhos, né? Mas também dos desejos, né? E por outro lado, eu consigo ver também assim um irmão sacana, assim, se importando com esse irmão certinho, né? Eu não tomo isso assim como verdade, mas se antes eu tinha assim uma convicção assim, informada sobre a desejo, a partir de agora eu tô disposto assim, a dar uma segunda chance para ela. Então, assim, eu repito, se ela tivesse mantido essa memória, eu não acho que ela implementaria assim, o plano lá da Unit Kincaid, né, e consequentemente assim, da Rose Walker Vos, né? O que, é que você acha disso, Reginaldo? Então, nessa leitura, acho que é a terceira vez que eu leio o prelúdio, né, o Overture, né? E sabe que assim, eu não fiquei mais com dúvida, essa dúvida aí que você falou, Luiz, que você tá indeciso, se vai ou se volta, não... pra mim cravou, cara. Isso daqui empobrece demais o trabalho original, demais, cara. Eu acho que a força de um sonho de mil gatos é você questionar, será que mil pessoas sonhando modifica o mundo? E eu acho que não, isso daí é um número pra gato falar, né? Igual na Bíblia, quando falava 40 dias e 40 noites, 40 dias para os hebreus antigos era coisa pra caramba, não era um número grande, grandioso, e não é necessariamente 40. 40, o número 40. Então, para gato, mil é um absurdo. Ou talvez, para um animal tão independente, autossuficiente e assim, egoísta, de certa forma, né? Vamos dizer egoísta, mas realmente, independente que é o gato, você fazer mil gatos sonharem a mesma coisa, ter um objetivo em comum, é algo impossível. Agora, você fazer mil pessoas sonharem com algo em comum, é super fácil. Torcedor sonha com isso todo dia. Mudaria a realidade todo dia. Você entendeu que enfraquece muito a coisa? Assim, você perde o objetivo, o conceito se esvai num segundo. Não gosto disso. Realmente não gosto. Você precificar a realidade desse jeito, assim, de forma tão pobre, assim. Não é a fórmula mágica, né? Se você travar desse jeito e reaplicar ela aqui, eu não gosto, não gostei mesmo. A questão da esperança eu acho interessante da forma como foi feita. Pegar a história da menininha, né, e mostrar que toda essa história fica no fundinho da cabeça do Morpheus e que no momento certo, no momento oportuno, ele lembraria disso como um eco e ele usaria isso de forma diferente, criativa, eu acho interessante. Ele não está repetindo a coisa, que nem num sonho de mil gatos, ele está ressoando de forma diferente. Isso eu acho interessante, sim. Mas do resto, eu acho, eu realmente, eu fico decepcionado. Eu acho lindo. lindo, lindo, lindo, lindo. Eu acho esse material lindo, mas eu acho, nessa leitura, assim, lendo, analisando, eu acho decepcionante. Inclusive a questão da Desejo. Eu não acho que ela melhorou. Pra mim, ela não muda em nada. Ela continua a mesma egoísta de sempre. A mesma criatura, a mesma Desejo de sempre, né? Ela só teve essa atitude porque ela viu que se não tem sonho, não tem desejo. Não é isso? Afinal das contas, que ela teve a conclusão que ela teve. Por isso que ela voltou pra resolver. Isso daí não é uma coisa altruísta. É uma coisa que você tá fazendo em benefício próprio. Opa, não tem nada de bondade aí, gente. Nada, nada, nada. Não gostei, não. Não é que eu não gostei. Eu só acho que empobrece, assim, o material original. Não precisava ser diferente. Precisava ter algo mais aí. Não tem. O que tem é inferior ao que a gente leu lá atrás. Principalmente a parte aí do Sonho de Mil Gatos. Porque ele realmente cravou o que eu acho. Toda a riqueza do Sonho de Mil Gatos é isso. Um animal, assim, que é independente, né? É, assim, aí que estava a chave da história. Agora, você pegar isso daqui por o número 1000, assim, 1000 pessoas no navio cósmico aí do Sandman, vai, gente, vamos todo mundo dormir e sonhar. Não, cara, é muito pobre isso, não dá. É muito pouco, é uma solução aí que eu não gostei. Eu acho, viu, Reginaldo, que esse New Gamer que a gente tá lendo em Prelude já é mais esse New Gamer que a gente acabou de discutir na série da Netflix, né? Ele já é mais, assim, disposto a ressignificar algumas coisas da série original, assim, puxando assim para o lado positivo, né? Ele tentando, assim, amenizar um pouco o que a gente pensava do Morpheus na série original, amenizar um pouco o que a gente pensa da Desejo. Então, eu acho que ele tá, assim, de certa forma, ele tá colocando panos quentes em algumas coisas aqui, né? Algumas funcionaram. Eu acho que, por exemplo, a passagem da Esperança eu achei bem bacana. Essa do Sonho de Mil Gatos eu já não achei tanto. Até também a questão lá do Corinthians lá no começo também lembra também a série Netflix. Então, eu acho que já é um New Game, assim, mais light em relação às suas ideias originais, né? Eu não sei. O que é que vocês acham? Eu já falei que eu acho, assim, eu acho bonito, bem escrito, mas não me surpreendeu como me surpreendeu o Sonho de Mil Gatos. E agora, ouvindo o Regi falar, eu acho que faz todo sentido, assim, esse negócio da precificação, de você botar exatamente 1000 seu poder para virar coisa, é ruim, né? No Sonho de Mil Gatos é dado 1000, porque, primeiro, né, dos humanos, eles dão a entender que eram poucos humanos na época, e que os gatos, eles eram muito independentes, muito autocentrados para você conseguir 1000 gatos sonhando a mesma coisa. Que é diferente de 1000 humanos, é igual o Regi falou aí, né? Se fosse assim, né, a gente tava ferrado porque só Corinthians e Flamengo iam ganhar campeonato, né? Então é complicado realmente essa precificação de ser exatamente 1000 sonhando uma coisa. Muda tudo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não, mas realmente dá uma empobrecida, né? Ele tira um tanto da metáfora ali do Sonho de Mil Gatos. Agora eu discordo do Regi quanto a Desejo, cara. Eu fiquei com a impressão, mais ou menos, do que o Luigi falou, de que a Desejo, na verdade, ela quis ajudar. Só que ela dá aquela desculpa para não dar o braço a torcer, porque ela é muito vaidosa, porque ela é muito autocentrada, de que, ah, não, eu ajudei, mas foi para me salvar, porque se não tivesse universo, não teria desejo, o universo é formado pelo desejo, mas ela realmente, ela falou, eu fico puta de imaginar que do Morpheus achar que só ele se importa, que só ele faz a diferença, e eu também fiz a diferença. É uma pena que eu não vou lembrar, mas eu também salvei o universo. Então eu fiquei com essa impressão de que não foi tudo egoísmo aí, não. Aí tinha uma certa outra camada da personagem que não tinha aparecido até então, e que ela tenta camuflar dentro daquela aura de blasé dela. E Maurício? Também, eu concordo com o Mauro aí. Eu acho que a gente vê uma outra camada, assim, das vezes que não a diminui e que a gente vê ela tentando manter essa fama de mal. Talvez seja clichê até, sabe? Isso do não sou tão ruim assim, eu apenas finjo ser. Vai lá, entendo o ponto do Reginaldo nisso aí. Mas eu gosto do plot twist em si e gosto do que esse aprofundamento aí, né? Ela tá insistindo na questão. e tá tentando ali fazer um laço com o irmão sem que o irmão saiba disso, né? Isso me faz pensar de novo em questões de família que o Gaiman tá tratando aí. Dessa vez não tem comédia, não tem piadinha, tá servindo a tema bem. Agora também concordo com você, Luigi, já é um Gaiman mais político, no sentido de que apaziguar algumas coisas da obra dele, e já chegando perto desse Gaiman da Netflix, sim. Concordo plenamente com você. Não acho que seja uma puta obra nem nada assim, mas é legal, tem coisas muito interessantes. Ele não é preguiçoso como nessa construção, em buscar ali coisas que ele gosta, né? Trazer as estrelas para a história de novo, mostrar a Stoa, pesquisar ali o Fama Out e, enfim, do coisas que a gente comentou nos outros também, ele já começa, já tem um Daniel ali no meio, que a gente vai ver essa referência, né? O Pai Tempo acaba dizendo: ah, agora que você me devolveu o Século 1, que é aquele item lá que ele pega com a Hatch Maluquete, né? Na tradução original, e entrega. Aí diz assim: ah, não, não é, você, não é bem você, mas é quase a mesma coisa. São umas referências bem legais, assim. Brinca muito com o fanservice, sem dúvida, mas é coerente com a história. O Terrão não tem tanta sorte assim, mas eu acho que no geral é um gibizinho legal, assim. Eu gostei mais dessa releitura do que da primeira vez, até porque daquela vez eu li quando fui comprando, e demorei de comprar a terceira também, porque já deu aquele saltinho no preço, tá? Que a Panini adora. E lendo de vez, assim, e até tendo a pauta mesmo para guiar, botar as coisas mais importantes e fazer umas anotações, eu gostei mais. Achei um belo gibi. Eu tenho, como comentei no outro programa, a versão em 3 volumes capa dura da Panini. Não senti necessidade de comprar aquele volume único. Gosto muito dessa versão aqui. Tá junto com as minhas séries de 30 anos na estante. Quer dizer, agora que eu me mudei, então tá tudo encaixotado, né? Um dia ter estante de novo. Agora, você falou esse do Second, né? Eu tava pensando aqui agora. Eu acho que o Morpheus, de certa forma, ele não entendeu, né? Porque o Morpheus, ele experimenta o tempo linear, né? Então, assim, o Daniel, ele recupera o Second lá na frente, né? Até falei lá no começo do programa quantos anos passa depois da morte de Morpheus. É bem legal essa parte, você pensar direitinho, né? Últimas capas dessa sexta edição, né? Eu tava vendo aqui, a capa mais bonita mesmo é a do J.G. Williams III, né? Você vê uns padrões geométricos, né? Você vê Esperança logo abaixo, tem um rubi assim, destaca assim, bem no centro assim da página. Esse cara é muito bonita essa arte, né? Então, é impossível, né? A do Dave McKean é, você vê aquela imagem em vermelho assim, do Morpheus. Eu acho também muito bonita, assim, em vermelho, né? Com ele com capacete, assim, eu acho bem bacana também. Mas a primeira é muito presença, assim, né? Você vê as folhas. Na verdade, essa última capa do Williams III, se você pensar direitinho, ela tem elementos de todas as 5 capas anteriores, né? Então, eu acho que ela tem nem comparação mesmo. E aí, Reginaldo? E, né, eu também prefiro a do Williams, porque a do Dave McKean, ele, acho que ele mandou, né, mandou um zap pra esposa e falou: ó, aquele frango que você mandou ficar no forno era 50 minutos ou 5 horas, né? Eu, porque torrou o galeto aqui, né? Ainda jogou uma farofinha em volta pra fazer a foto. Torrou o galeto, tá no inferno aqui, meu, de tão torrado que tá, né? Muito feio, né? Assim, coitado do David McKean, cara. Ele não. Ele tá na má vontade faz tempo, né, cara? A praia dele é outra. Ele é. O cara é artista. Ele é até mal-humorado, acho que, com quadrinhos, às vezes, sabia, cara? Ele é até desgostoso, assim. Eu não vejo ele com tanta simpatia, assim, com quadrinhos, assim, né? Ultimamente, pelo menos, né? Por essas capas aí, aquelas vinhetas de finalização da série na Netflix também, judiação, cara, horrível, assim, realmente, aqui uma ou duas aqui da série se salvam, assim. Eu acho que da série 30 anos também, são bem genéricas. O problema, Luigi, eu sou um desses caras, cara, que você falou, que coloca a série principal num patamar muito alto, cara. Eu coloco mesmo. Eu realmente coloco. Eu acho que se for para mexer, tem que mexer muito bem. Aquele Noite Sem Fins foi para mexer bem. Aquilo lá foi legal. Aqui eu acho muito bonito a série, o prequel. Assim, eu acho ele muito bonito. Mas eu acho que até mesmo assim na parte das capas do Dave McKean, acho que podiam ter dado uma folga para ele, ou um espaço maior para ele trabalhar, ou deram liberdade demais para ele. Ficou, saiu nisso também, né? Porque ela não é de toda feia, né? Ela não é de toda feia. É que ela é muito simples, né? A gente queria tanto na série original ver Morpheus caracterizado dessa forma, assim, né? E agora que a gente vê, era melhor não ter visto mesmo, porque aqui tá feio, né? A gente também tem que pensar que esse revival do Dave McKean não foi nas mesmas condições de temperatura e pressão que no passado, né? Na série clássica, né? Ali o Gaiman realmente tinha um diálogo, assim, com ele, né? Pra chegar a essas capas, né? Então, assim, ele sentava mesmo pra conversar com ele, se encontrava, às vezes, em restaurante e tal, e eles realmente definiam algumas coisas, as linhas guias dessas capas, né? O Gaiman, ele realmente admite que, já comentou isso lá no Cinema Anotado, que ele era tirano com o roteiro dele, né? Então, eu também acredito que ele também era tirano com as capas, né? Ele tinha esse diálogo. Nesse ponto da carreira do Gaiman e do Dave McKean, eu não consigo imaginar isso, né? Então, eu acho que ele teve liberdade para fazer e não tinha uma linha guia, né? Claro, talvez tenha a má vontade, não sei. Eu consigo ver essas capas do Dave McKean com as capas genéricas, assim, como os artistas hoje em dia fazem. As capas alternativas desses quadrinhos mainstream. É um pin-up e pronto, sabe? Nessas capas do Sandman Prelude ainda tem alguma coisinha ou outra que evoca algum elemento interno da história. Mas a das seis, não. Eu acho que a única que evoca mesmo é aquela que a gente discutiu ainda agora, acho que da quinta edição, lá que ele tá meio Cristo Redentor, assim, olhando pra estrela, né? Mesmo assim, muito fraquinha, né? Mas aí, Maurício, o que você achou dessas últimas capas? Ah, fico com a do Williams de novo também. Acho que ela, inclusive, foi capa do encadernado, né? É bem representativa da história, como você disse. Tem vários elementos, encaixa bem. A do Maquinha é o galeto detonado mesmo, carbonizado, como o Reginaldo falou. De toda forma, faz um paralelo com... ressuscita ali a ideia, né, do aquele primeiro quadro do Morpheus caído no chão, na primeira edição da Mensal, sendo capturado. Mas, por outro lado, devia ser a quarta capa, né, que é onde a história termina, e não o começo da edição. Eu acho que o Marquinhos, de fato, aí tá abaixo nessa. A gente até gostou mais de outras do Marquinhos no programa anterior, mas nesse, pelo visto, com o tempo aí, o Marquinhos foi cansando, enquanto o Williams foi ganhando fôlego, né? Foi se enturmando mais com os personagens e seguindo adiante. Acho que no final o Williams ganha, leva aí pela criatividade, porque fez não só as capas, como o interior também, com todo o apoio que a gente já comentou, de mudança de diferença de técnica, de estilo, de arte final, deixar a coisa lápis para a cor trabalhar em cima, ou já entregar a coisa finalizada e colorida, porque meu Stewart, como tem, né, nos extras da primeira edição, eu acredito que no encadernado da Panintera também. Então, muitos pontos aí para o Williams, que para quem a gente sabe que não há elogio bastante, o cara é bom. Nesse aqui eu também não teria como ser diferente, né? Nesse aqui talvez seja a maior discrepância de todas, né? A capa do Williams tá linda, é um resumo da minissérie inteira, é uma capa para encadernado mesmo. E a do McKean é preguiça pura, né? É um troço feio, né? Não é só que ela é estilizada, ela é feia, né? Até para estilizar não é legal. A estética não é bacana, as cores não são bacanas, o frango tá tostado demais aí, não funcionou, uma pena. E pelo balanço geral também a gente tem que dar aí, no mínimo, né, brincando, sendo conservador, um 4-2 aí pro Williams. Tem duas edições aí que com boa vontade a gente pode dizer que as do McKean foram melhores, mas no geral a do Williams foi bem melhor. É tão fácil quanto fazer alguém mudar de ideia. Tão difícil quanto mover uma galáxia. Mil mentes, mil almas. Eu pego tudo que tenho e teço algo integral a partir dos sonhos deles. O tempo voa. Acho que não tenho nada mais a conceder. isso, acabamos mais um Sandman anotado, né? Por sinal, o último com o Morpheus, escrito por Neil Gaiman. E o resto vocês já sabem, né? Os escapistas são no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Sandman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos perpétuos desse podcast. Valeu, Maurício. Valeu, valeu. Até uma próxima. Valeu, Pai Tempo. Mauro. Quero ver se eu consigo convencer 1000 ouvintes a sonhar que o Escapistas vai ser o mais ouvido aí da podosfera. Aí sim. Está difícil. Boa noite, mãe noite. Boa noite. Um abração, pessoal. E até o próximo, os Escapistas.